Sabe como é que tá a sua agenda para sexta-feira? Agenda para sexta-feira? Hoje é segunda ainda, mas eu não vou te apertar, não vou apertar os parafusos da sua cabeça. Mas se por um acaso tiver vaga na sua agenda, tiver disponibilidade de participar com a gente do nosso Bronca Livre na sexta-feira, já está convidado. Tô sabendo que é famosíssimo o Bronca Livre. O Bronca Livre é extraordinário. É o programa do sucesso do município. É o programa do sucesso, está na boca do povo. Está na boca do povo. Mas fica tranquilo que as broncas são levinhas. Não, mas eu tô preparado. A gente acorda pronto, né, pastor Hélio? Mas, ó, que bacana, excelente início de semana para todos os nossos ouvintes. Luiz Mar, um abraço para você, para a esposa, para todos os irmãos, de coração mesmo. Que vocês tenham paz no coração, que seja uma semana abençoada, né? Que a produção, que a família, que o trabalho esteja sempre em primeiro lugar na nossa vida, com Deus ao lado, tudo dá certo. Obrigado, gente, um abraço. Boa noite a todos. Hélio Teodoro, obrigado pelo espaço. Hoje nós usamos aí o espaço é seu, né? O tempo do nosso boletim de notícias, hoje presencial e ao vivo aqui nos estúdios. Voltamos com informações e notícias no nosso Bronca Livre amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Beleza, obrigado, Germênio. Obrigado, deputado Cássio. Murilo, um prazer conhecê-lo. 5h58, daqui a pouquinho tem muito mais informações, temos música, já retorno com o quadro De Coração para Coração, o nosso momento romântico aqui no Conexão Gospel. Suprema Mix, em sintonia com você, Suprema Mix. Calhas Forte, na Avenida Marechal Rondon, informa a hora certa. As calhas protegem a sua casa ou empresa dos danos causados pelas chuvas. E é por isso que você pode contar com a Calhas Forte. Contamos com equipe de primeira para montar e instalar calhas, rufos, pingadeiras, coifas, chaminés e muito mais. Valorize o seu imóvel com produtos e serviços da Calhas Forte. Atendemos a área urbana e rural de Cacoal e toda a região. Calhas Forte, Avenida Marechal Rondon, 2155 Centro. Fone Whats 99931-1657. Calhas Forte, forte no que faz. A vida é feita de movimento. No plano da economia, tem marcas que movem o homem. Dudalina, iSteel, Doctor, Guilherme, Democrata. Pensou em moda masculina? Pensou plano da economia. Ganhar prêmios incríveis nunca foi tão fácil. Com a promoção Cooperou Ganhou do Sicoobi Fronteiras, a cooperação e a sorte estão ao seu lado. Abra sua conta, integralize o valor mínimo e receba uma raspadinha premiada exclusiva. Isso mesmo, todas as raspadinhas são premiadas. Imagine ter em suas mãos um copo térmico, um boné estiloso, um kit churrasco dos sonhos e muitos outros prêmios incríveis. Ou até ganhar um vale poupança no valor de R$1.000. Não perca tempo, visite uma de nossas agências e descubra qual prêmio você irá levar para sua casa. Sicoobi Fronteiras, onde cooperar é ganhar. Promoção de preços baixos é no Supermercado Rodrigues. Arroz soltinho 5 quilos, 21,88. Feijão caipira 1 quilo, 6,46. Farinha de trigo Dona Benta 1 quilo, 5,89. Maionese Hellmann's 500 gramas, 9,98. Lã de aço Assolan 45 gramas, 2,15. Frango Avenorte 6,48 quilo. Costela Ripa 11,98 quilo. Fraldinha 28,89 o quilo. Supermercado Rodrigues, o supermercado da dona de casa. CETEC, Centro de Formação Técnica e Profissional de Cacoal, informa a hora certa. Beleza, agora 6h01. O CETEC está com uma super novidade. A primeira mensalidade você paga somente R$100 e 50% de desconto nas demais. Conheça as novas opções de cursos técnicos, podologia, serviços jurídicos, recursos humanos e transações imobiliárias. O CETEC é referência em cursos técnicos. Estamos prestes a iniciar as novas turmas de enfermagem, radiologia e estética. Venha garantir a sua vaga. Temos também os cursos pós-técnicos em enfermagem do trabalho e instrumentação cirúrgica. Venha nos visitar e conheça todas as opções. Informações 3441-2020. Avenida Belo Horizonte, nas instalações da Escola IES. Suprema Mix 99,3. Em sintonia com você. Suprema Mix 99,3. Em sintonia com você. Supermercado Irmãos Gonçalves, onde comprar é um barato. Informa a hora certa. Opa, no Conexão Gospel, às 6:02. Daqui a pouquinho tem De Coração para Coração, nosso momento super romântico no seu rádio. Fazer as compras online e com as melhores ofertas? Acesse agora www.irmãosgonçalves.com.br e aproveite as ofertas. Carne bovina Frigon contra filé vaco, linha todo dia, R$29,80 o quilo. Batata malanesa, R$4,28 o quilo. Carne bovina Frigon colchão mole corte, R$27,79 o quilo. Frango congelado Avinorte, R$6,48 o quilo. Laranja, R$2,98 o quilo. Café Jamari pacote 500 gramas, R$13,80. Só até segunda para todas as lojas. Comprar pelo site é um barato. Irmãos Gonçalves. Apresentamos a você a pizzaria Manduca, onde qualidade e melhor preço são nossos valores fundamentais. Com ingredientes frescos e selecionados, nossas pizzas são feitas com amor e dedicação, para garantir a melhor experiência gastronômica. Oferecemos uma variedade de sabores irresistíveis que vão agradar até os paladares mais exigentes. Afinal, na Pizzaria Manduca, a satisfação dos nossos clientes é sempre nossa prioridade. Pizzaria Manduca, o melhor para os melhores. Rua Monteiro Lobato, 1918, bairro Teixeirão, em frente à Escola Aurélio. Fone Whats 992622921. 34410404 é o nosso WhatsApp. Fale com a gente. 34410404, o WhatsApp da rádio que é sucesso. Sucesso. Suprema Mix. Atenção, Fernando Veículos comunica que seus veículos são disponibilizados nas plataformas digitais oficiais da empresa, que as publicações do Marketplace, quando é feita, é disponibilizada na conta Fernando Minervino. Cuidado nas negociações, pois pessoas estão utilizando o nome da empresa sem autorização para anúncios de veículos no Marketplace em contas de terceiros. Antes de fazer qualquer negócio, acesse o site oficial fernandoveículos.com.br e entre em contato com os números disponíveis no site. Fernando Veículos, há 26 anos com credibilidade, realizando o seu sonho do carro próprio. Farmácias, preço mais baixo. Medicamentos dos melhores laboratórios, originais e genéricos. Medicamentos controlados, perfumaria, produtos de beleza em geral e linha infantil. Toda quarta tem quarta da fralda. Farmácias, preço mais baixo. Mais saúde por menos preço. Avenida 7 de Setembro, no centro. WhatsApp 984584412. E na Interval José Brasil, em frente à rodoviária, ao lado da Itamaraty Modas. WhatsApp 993834039. Diz que entrega 3441-7991. Assados LA, agora também com marmitaria. Servindo o melhor da comida de Cacoal. Cardápio variado todos os dias. Frangos e costelas assadas aos sábados e domingos. Frangos com farofa inclusa R$45 o quilo. Costela bovina com mandioca inclusa R$50 o quilo. Porção de arroz branco R$5. Servimos também aquela deliciosa maionese. Assados LA, Rua Rosineia de Souza, número 3.924, bairro Village do Sol, em Cacoal. WhatsApp 99608-4786. Em sintonia com tô de volta por aqui, aí, povo. Vocês estão abençoados. São 18 horas e 5 minutos, 6:05 em Cacoal, capital do café e também terra do cacau. No oferecimento de Assados LA, vem aí o quadro, opa, De Coração para Coração. De onde vem o nosso casal romântico de hoje a ser homenageado aqui no nosso De Coração para Coração? E quem será o nosso casal romântico? Vem aí, De Coração para Coração agora. No programa Conexão Gospel, você ouve e participa do quadro De Coração para Coração, o nosso momento romântico. Coração para coração, a nossa homenagem a um casal romântico. De coração para coração. Descobrir todas as cores do amor, saber se é breve. Tá, e agora são 6:07. Participe você também do quadro de Coração para Coração, mandando a sua mensagem. Isso mesmo. Alô, Hélio Teodoro, eu quero ser homenageado juntamente com a minha esposa, ou esposa, que bênção, né? Isso, o nosso WhatsApp é o 34410404. E olha, atenção, atenção, você que participa do nosso de Coração para Coração. Só vale fazer o seu agendamento no horário deste programa Conexão Gospel, das 17 às 20 horas, de segunda a sexta-feira. Tá bom? Fechou então, Hélio Teodoro. 6:08. E o nosso casal romântico de hoje. Olha, nós estávamos aqui com o Murilo, né? Lá de Costa Rica, no Paraná, secretário aí de turismo. Estava aqui com o deputado Cássio, ele que é paranaense. E eu também sou paranaense, lá de Ivaiporã, Pé Vermelho. E o nosso casal romântico, por incrível que pareça, vem da cidade de Faxinal. Alô, Faxinal, norte do Paraná. Lá tem o nosso casal romântico ouvindo a gente neste momento pelo aplicativo. Eles que foram agendados aí no mês passado, né? Um abração, então. Então vamos lá. Quem será o nosso casal romântico lá de Faxinal? Ah, casal lindo e abençoado, Marcelo de Brito Neto. Fala comigo, Marcelo de Brito Neto, e a sua querida e abençoada esposa, Maristela Brito Constanaro, lá da cidade de Faxinal, norte do Paraná. É o nosso casal romântico de hoje. Um abraço, Marcelão, Marcelo de Brito Neto e Maristela Brito Constanaro. Passa essa ideia pra frente aí, tá? Que venham mais casais românticos aí da cidade de Faxinal, norte do Paraná. Olha quem canta pra vocês: Raíssa e Ravel. Amar, amar, amor. 6:09 em Rondônia. Chegou bem ligeiro, entrou no meu peito e me venceu. Fiz de tudo pra provar pra mim que era tudo ilusão. Fantasias da minha cabeça, pura emoção. Meu olhar, o teu sorriso, teu jeito manso e amigo cativou meu sentimento, mudou minha vida, me fez renascer. Mamá. som de Raíssa e Ravel no nosso De Coração para Coração. Que bom, né? Tá correndo por quê? Já ouviu ensino, não, Matheus Henrique? O Matheus Henrique tá correndo por quê? Ah, rapaz, você com o microfone aberto é um perigo, né? 6:12. Deixa eu mandar um alôzão aqui, um super beijo no coração desse casal lindo, abençoado, que a gente ama de verdade, né? Porque o apóstolo, você sabe que o apóstolo Paulo, em uma das suas epístolas, ele disse: ó, o amor seja ele verdadeiro, não seja ele fingido, tá? Então é um amor verdadeiro, que maravilha. Qual é esse casal, Elio, que você quer abraçar? Eita, Josimar Mutzi, Alzira Lagasse, Deus abençoe grandemente, isso mesmo. É, vão pra lá, tá certo? A dona Sandra Jaqueline está lá pra recebê-los com muito carinho, tá bom? Amo vocês! Eita, menino bom, hein? Agora são 18:13. Vamos falar de quem aqui, ô Danilo? Vamos falar de farmácias, preço mais baixo, medicamentos dos melhores laboratórios, originais e também genéricos, medicamentos controlados, perfumaria, perfumaria, produtos de beleza em geral e toda a linha infantil. Toda quarta, alô mamãe, toda quarta tem a quarta da fralda. Farmácias, preço mais baixo, mais saúde por menos preço. Isso mesmo, temos farmácias, preço mais baixo, lá na Avenida 7 de Setembro, no centro de Cacoal, bem perto aí, bem próximo ao supermercado Servilar. O disco entrega de lá, o 3441-7991. WhatsApp, alô, é o 984-584412. Temos também farmácias preço mais baixo lá na Inderval José Brasil. Que maravilha! Em frente à rodoviária, ao lado da Itamaraty Modas. Ó, a gente tá passando aqui nos mínimos detalhes para você não perder, né? A farmácias preço mais baixo lá da Inderval José Brasil. O telefone, o WhatsApp, eu te passo agora, com certeza, é o 993834039. 993834039. Thank you very much. Ô menino, você tá bom? Tranquilo. Vou de intervalo comercial, porque daqui a pouquinho a gente fala de pizzaria Manduca. 3441-0404. Mande o seu alô, alô. 9:19. Labormed informa a hora certa. Hora certa, 6:15. Labormed, há mais de 20 anos priorizando qualidade, segurança e eficiência em seus exames laboratoriais, obtendo a confiança dos clientes com uma equipe qualificada e atendimento diferenciado. Já é uma rede de laboratórios. Precisou? Procure uma de nossas unidades Labormed. Avenida Belo Horizonte, 2470, Centro. Telefone 3441-3918. Labormed, Avenida Afonso Pena, bairro Princesa Isabel. Telefone 3443-2164. Posto de coleta, Avenida São Paulo, no Hospital Samar. E Labormed, na Avenida Presidente Hermes e Pimenta Bueno. Telefone 3451-8566. Promoção de preços baixos é no Supermercado Rodrigues. Arroz soltinho, 5 quilos, 21,88. Feijão caipirão, 1 quilo, 6,46. Farinha de trigo Dona Benta, 1 quilo, 5,89. Maionese Hellmann's, 500 gramas, 9,98. Lã de aço Assolan, 45 gramas, 2,15. Frango Avenorte, 6,48 quilo. Costela Ripa, 11,98. O quilo. Fraldinha, 28,89 o quilo. Supermercado Rodrigues, o supermercado da dona de casa. 6:16, contigo com muito carinho. Agora são 6:16. 6:16. Alô, Antônio Fazolo. Antônio Fazolo, um abração pra você, sua esposa, a Fia, né? Ah, eu fiquei muito feliz, a Sandra também, assim como a Sandra também, né? Que ficou muito feliz em receber aquela visita maravilhosa do Antônio Fazolo e a sua esposa no último sábado lá no Rancho Radassa. Hélio Teodoro, boa noite. É boa noite aí, né? Boa noite, Sandriane. Boa boa noite, seu Valdir, boa noite, dona Sandria, boa noite aí pro Valcimar, o noivo da Sandriane, já estão fazendo a casa, né, Sandriane? Que benção, dona Sandria, falei, o tio Onari também, a vovó Irene acompanhando a nossa programação. Paz do Senhor Jesus, irmão Benedito, é o papai do evangelista Iraci Dias, tudo de bom, 6:17 no seu rádio tem... Kemely Santos, com a participação, olha aqui no lindo e maravilhoso, né? Fabiano, César Menotti e Fabiano, quem é você? 6:17. Você nem se parece com quem já foi um dia. Hoje se tornou aquilo que tanto temia. Era adorador, o céu conhecia a oração. O que aconteceu com o seu coração que se perdeu na escuridão? Só Deus sabe o quanto você se esforçou, que pra vencer valente que está dentro. não fosse o Senhor, eu jamais estaria com vida. Se não fosse esse amor sem medida, o que seria de mim neste mundo? É por isso, Senhor, dependo de ti 100%. Te agradeço por este talento, cada hora, minuto e segundo. Grande amigo, não sou nada, Senhor, e por isso sou tão dependente. Quero ser sempre assim. Através do louvor, vou levando a boa semente. Se não fosse o Senhor, eu jamais estaria com vida. Se não fosse este amor sem medida, o que seria mundo? É por isso, Senhor, que dependo de ti 100%. Te agradeço por este talento, cada hora, minuto e segundo. Cem por cento dependente de quem? De Deus. É, do Senhor nosso Deus. Amigos do Rei, agora são 18:25, 6:25, que tal? Para você que já está rompendo, vencendo mais um dia de trabalho, mais um dia de labuta, somente temos a agradecer, não, povão? Querido e abençoado, isso, para você que está voltando para casa, toda atenção redobrada nesse trânsito, tá certo? Deus abençoe, o bem maior é você e a sua família, sua esposa, seus filhos que estão ali já ansiosos para revê-lo, tá bom, paizão? Isso aí, alô, 6:26, mandar um alusão, atender aqui a Silvia, oi Silvia, ela que pede com o Vaguinho, tá chorando porque, vamos comer pizza hoje ou não? Vamos comer pizza hoje, amanhã, todo dia, era dia de índio, mas é todo dia, dia de pizza, não é não, ô tio? Um abração pra você, quero falar pra você da pizzaria Manduca, onde qualidade e melhor preço são valores fundamentais, com ingredientes frescos e selecionados. Isso, nossas pizzas são feitas com muito amor e dedicação para garantir aí a melhor experiência gastronômica. Que vontade de comer. Lá também serve, sabe o quê? Não tô parando o merchan, não. Lá também da pizzaria Manduca tem as porções de que eu vi lá, rapaz? De bordas, que maravilha. Tantas outras guloseimas, né? Oferecemos aí uma variedade de sabores irresistíveis que vão agradar até os paladares dos mais exigentes. Afinal, na Pizzaria Manduca, a satisfação dos nossos clientes é sempre nossa prioridade. Venha conhecer o sabor da excelência em cada pedaço. Que bom, né? Pizzaria Manduca, o melhor para os... Para os melhores, Hélio Teodoro, fica na rua Monteiro Lobato, bairro Teixeirão, em frente à Escola Aurélio. O WhatsApp para você sempre estar pedindo aquela pizza para você e toda a família é o 99262-2921. 99262-2921. Pizzaria Manduca. Tá chorando porque Deus está no controle. Vaguinho, 6h28. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e onde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dói. Você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Com certeza, creia, porque Deus é fiel. Alô, irmã Luzia, cadê você, irmã Luzia? Cadê a senhora, irmã Luzia? Me abandonou. Deixa eu mandar um alôzão aqui para Ana Paula, aí do Greenville. Daqui a pouquinho tem o... Deus tem um plano nesse deserto, nesta luta, neste vale. O justo não sofre em vão. Já, já, esse louvor bonito, tá bom? Mandar aqui uma boa noite na doce paz do Senhor Jesus aos irmãos aí de Rolim de Moura. Alô, pastor Maxwell Kaiser, irmã Betinha, sua esposa, pastor que é presidente da nossa igreja lá em Rolim de Moura, né? Sábado e domingo agora. agora estaremos aí no, nas igrejas, nas congregações em Rolim de Moura. Agora, no sábado, estaremos aí nas festividades do Círculo de Oração da congregação lá do bairro Planalto, não me lembro o nome da congregação. Trabalho com as irmãs, festa, né? No sábado, a Sandra Jaqueline, minha esposa, vai estar ministrando no sábado e louvando a Jesus juntamente comigo, pastor Hélio Teodoro. E no domingo, nós estaremos no domingo, dia 30, domingo agora à noite, lá na congregação Ebenezer, no bairro Boa Esperança. Eita, meus irmãos amados, eu fui dirigente lá daquela congregação no período de 5 anos e alguma coisa, né? 5 anos e meio. É isso? Então tá, domingo é final de cruzada lá no bairro Boa Esperança, congregação Ebenezer. Um abração para todo esse povo querido de Rolim de Moura. Alô, irmãos da linha 176, receba o nosso carinho. Rádio Suprema Mix. Até as 8 da noite, Hélio Teodoro, Conexão Gospel. WhatsApp para você mandar o seu recado é o 34410404. Com você, Suprema Mix. Você está na Suprema Mix, 99,3 FM. Estúdios localizados na Avenida 2 de Junho, 3107 Centro, Cacoal, Rondônia. Fone Watts, 3441-0404. Suprema Mix. Em sintonia com você. Hipermercado Central, informa a hora certa. 6h33. Promoção fim de semana de ofertas Hiper Central. Cerveja Amstel, garrafa retornável 600ml, 5,98. Detergente líquido Esfrilux 500ml, 1,98. Café a vácuo 3 corações, 500 gramas, 15,98. Ponta de peito bovino, quilo, 19,98. Músculo bovino, quilo, 17,98. Amaciante minuano 2 litros, 8,48. Abacate, quilo, 3,98. Feijão brasileirinho, 1 quilo, 6,28. Hipermercado Central, no Cacoal Shopping. Atenção, Fernando Veículos comunica que seus veículos são disponibilizados nas plataformas digitais oficiais da empresa, que as publicações do Marketplace, quando é feita, é disponibilizada na conta Fernando Minervino. Cuidado nas negociações, pois pessoas estão utilizando o nome da empresa sem autorização para anúncios de veículos no Marketplace em contas de terceiros. Antes de fazer qualquer negócio, acesse o site oficial fernandoveículos.com.br e entre em contato com os números disponíveis no site. Fernando Veículos, a 26 anos com credibilidade, realizando o seu sonho do carro próprio. Apresentamos a você a Pizzaria Manduca, onde qualidade e melhor preço são nossos valores fundamentais. Com ingredientes frescos e selecionados, nossas pizzas são feitas com amor e dedicação. Para garantir a melhor experiência gastronômica, oferecemos uma variedade de sabores irresistíveis que vão agradar até os paladares mais exigentes. Afinal, na Pizzaria Manduca, a satisfação dos nossos clientes é sempre nossa prioridade. Pizzaria Manduca, o melhor para os melhores. Rua Monteiro Lobato, 1918, bairro Teixeirão. Em frente à Escola Aurélio. Fone Watts 992622921. É hora de economizar com as ofertas nas duas lojas Supermercado Aguiar. Arroz Primavera, 5 quilos, 22,99. Feijão Caipirão, 1 quilo, 6,99. Óleo de soja Concórdia, 900ml, 5,49. Leite Italac, 1 litro, 5,59. Abóbora Cabutiá, 2,99 o quilo. Maçã Nacional, 7,49 o quilo. Amaciante Minuano, 2 litros, 7,99. Leite fermentado Frutap, 80 gramas, 1,19 até 27 de julho, no Aguiar da Castelo Branco e da Belo Horizonte. Falcão Magazine, informa a hora certa. 6h36. Atenção, atenção! Na Falcão Magazine as novidades não param. Sempre trazendo o melhor da moda até você. As cores e as modelagens que são tendências. Roupas, calçados e acessórios. Feminino, masculino e infantil. São 3 andares de loja com uma infinidade de produtos. Também contamos com sessões esportivas para você se exercitar com qualidade e conforto. Está esperando o quê? Vem pra Falcão Magazine. O jeito jovem de se vestir em Rolim de Moura e Cacoal. Em sintonia com você, Suprema, Suprema Mix. Hélio Teodoro. Olha o Hélio Teodoro aí, gente. Tá chorando porque... Alô, pastor Jonair, irmã Sebastiana Barbosa, povo querido, povo de Deus aí do bairro do Incra, sempre, sempre nos honrando com a sua participação. Não, irmã Luzia não te abandonou não, pastor Hélio Teodoro, irmã Luzia tá ali ouvindo a gente, muito obrigado, mulher de Deus, guerreira, irmã Luzia, Martinha, alô, Marta Flor, Deus abençoe aí o presbítero irmão Moacir, presbítero Moacir Margarida acompanhando a gente, tá bom? Ana Paula, pessoal aí do qual bairro? Qual é o bairro, Twin? Ah, o bairro é o Greenville, Vila Verde, tá aí esse hino bonito, a gente vai trazer agora. Então tá certo, eu tava falando aqui das festividades final de semana lá em Rolim de Moura e o presbítero Reinaldo Macedo, que é o líder da mocidade da congregação Ebenezer, lá no Boa Esperança, onde Sander e eu estaremos no domingo à noite. E ele estava falando, pastor Hélio, vocês vão estar na congregação no sábado, festa do Círculo de Oração Bairro Planalto, é congregação Bereia. Então tá bom, obrigado Naldo, capricha no frango caipira, 6h38. Deus tem um plano na hora do seu problema, do seu desespero. Deus tem um plano, você pode confiar, não precisa ter medo. Faz tua parte, tudo vai mudar. E quanto menos esperar, até o impossível ele vai realizar. É hora de cuidar de perto da sua família. É hora de esquecer as mágoas, perdoar as brigas. Nessas horas somos todos tão iguais e juntos nós podemos ser bem mais. Então olha pro teu lado, tem alguém que precisa de ti. Levanta a cabeça, joga fora essa tristeza, começa a sorrir. Porque tua parte, deixa o resto com Deus. Com Deus. Então olha pro teu lado, tem alguém que precisa de ti. Levanta a cabeça, joga fora essa tristeza, começa a sorrir. Porque o Pai não abandona os seus. Faz a tua parte, deixa o resto com Deus. Tem um plano na hora do seu problema, do seu desespero. Deus tem um plano, você pode confiar, não precisa ter medo. Faz tua parte, tudo vai mudar. E quanto menos esperar, até o impossível ele vai realizar. Da tua família. É hora de esquecer as mágoas, perdoar as brigas. Nessas horas somos todos tão iguais e juntos nós podemos ser demais. Então olha pro teu lado, tem alguém que precisa de ti. Levante a cabeça, joga fora essa tristeza, começa a sorrir. Porque o Pai não abandona os seus. Faz a tua parte, deixa o resto com Deus. Deixa o resto com Deus. Então olha pro teu lado, tem alguém que precisa de ti. Levante a cabeça, joga fora essa tristeza, comece a sorrir. Porque o lindo, lindo, lindo, lindo esse louvor aí, né? Ó, Deus tem um projeto, Deus tem um plano, nesta peleja que você está passando. É mesmo, pastor Ed? Sim, Deus tem um propósito. O justo não sofre em vão. É, Deus tem um mistério. Lembra de Paulo e Silas? Com certeza, né? Lá em Atos capítulo 16, o versículo 25 diz assim: perto da meia-noite, tava fazendo o quê? Tava roncando? Tava dormindo? Não, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam, né? Perto da meia-noite. Eles tinham, quem sabe, né? Mas não fizeram. Tinham, mas não fizeram. Eles tinham motivo de sobras para odiar as autoridades lá em Filipos, o carcereiro. Eles tinham motivo de sobra para murmurar. Murmurar, é. Mas eles fizeram ao contrário, né? Não, o obreiro está me ouvindo aí. É, você sabia que a murmuração nos afasta de Deus? Como assim? A murmuração nos afasta de Deus. Tem base bíblica para isso? Tá cheio de base bíblica. Uma delas é a murmuração dos hebreus. Israel, uma terra prometida, né? Um trajeto de mar por uma semana ou pouco mais, né? Pouco menos, uma semana e pouco aí. Foram 40 anos andando em círculo. Mas a gratidão não, a gratidão ela nos aproxima de Deus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, né? Que mensagem bonita, né? Esta aí, aquela. É, só vai parar para te escutar, para te ouvir. Ficar atento, só ouvidos, ouvindo você falar 2-3 horas, só quem passou pelo mesmo deserto que você passou. Só quem passou pela mesma dificuldade, pela luta que você passou, essas pessoas vão parar, né? Embora Paulo e Silas em situações diferentes, porque os presos estavam presos, porque eles cometeram delitos contra a lei. Mas Paulo e Silas não. Eles oravam a Deus e cantavam hinos ao Senhor. Estava ali na sua segunda viagem missionária. É o seguinte, ó, a adoração de um justo move o coração de Deus. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas, o presbítero Reinaldo Macedo, e foram soltas as prisões. Que maravilha, né? Por quê? Porque Deus fez isso, Deus faz isso, né? Então, no momento do vale, no momento das provações, das dificuldades, das perseguições, das mentiras, dos levantes, dos falsos testemunhos, não lute com as armas do seu inimigo, né? Do seu inimigo. Mas meu inimigo não é o inimigo das minhas armas, meu único inimigo não é o sapiroco, sim, mas tem tanta gente aí, até engravatado, com Bíblia debaixo do braço, sendo inimigo, né? Sendo aí adepto de Satanás. Não lute com as armas dele. Deus disse na boca do profeta Jaziel para o rei Josafá: nesta peleja não tereis que pelejar, né? Então fica tranquilo, descansa, que bença, né? Então, eu tô falando destino aí, Deus tem um propósito, não murmure, tá certo? Já que o programa não é um programa de pregação, nós vamos seguindo por aqui. Que maravilha, né? Ô, irmão, você tá bem? Tô tranquilo, Hélio Teodoro, intervalo comercial, volto já já com muito mais louvor atendendo você. Suprema Mix, em sintonia com você. Só Frios e Fatiados Distribuidora informa a hora certa. 6:46. Frios de qualidade para o seu dia a dia. Ingredientes perfeitos para a produção de salgados, pizzas e lanches. Conheça Só Frios e Fatiados Distribuidora. Os melhores preços. A Só Frios e Fatiados tem mussarela, presunto, calabresa, bacon, cortes de frangos e muito mais. WhatsApp 992777198. Ou venha nos visitar pessoalmente. Só Frios e Fatiados Distribuidora. Rua Raimundo Faustino Filho, número 3290, no bairro Village do Sol 2. A vida é feita de movimento. No plano da economia, tem marcas que movem o homem. Dudalina, iSteel, Doctor, Guilherme, Democrata. Pensou em moda masculina? Pensou plano da economia. O deputado Cirone solicitou ao DENIT que preserve a faixa de domínio dentro do perímetro urbano da BR-364 em Cacoal, a fim de evitar prejuízo aos empresários. Em defesa dos empreendedores locais, Cirone justificou que essa área específica do perímetro urbano de Cacoal, ao longo das marginais da BR-364, já está consolidada desde a colonização do município, com estabelecimentos comerciais e industriais situados ao lado das vias. Deputado Cirone Deiró, o deputado presente que trabalha pela gente. Farmácias, preço mais baixo. Medicamentos dos melhores laboratórios, originais e genéricos. Medicamentos controlados, perfumaria, produtos de beleza em geral e linha infantil. Toda quarta tem quarta da fralda. Farmácias, preço mais baixo. Mais saúde por menos preço. Avenida 7 de Setembro, no centro. WhatsApp 984584412. E na Inderval José Brasil, em frente à rodoviária, ao lado da Itamaraty Modas. WhatsApp 99383-4039. Diz que 3441-7991. Zaré de Modas informa a hora certa. Hora certa, 6h48. Você sabia que a Zared no Cacoal Shopping é referência em ternos e blazers? Então agora você já sabe. Quando for comprar terno ou blazer, o lugar certo é Zared, que também dispõe de calçados, esporte fino e camisas sociais. É uma loja exclusiva para você homem se vestir bem e andar na moda. Tudo isso você encontra na Zared do Cacoal Shopping. Zared, WhatsApp 99227-5555. Siga-nos nas redes sociais, arroba Zared Cacoal Shopping. Suprema Mix 99,3. Em sintonia com você. Suprema Mix. Conexão Gospel. Beleza, de volta aqui, pastor Hélio Teodoro. Você tá bem? Tá tranquilo? Tá abençoadão? Boa noite Rondônia, boa noite Cacoal, Deus abençoe. Mandar uma saudação calorosa, meu grande amigo. Estou te ouvindo aqui, ministro Andreasa, pastor Agnel, pastor da nossa igreja, ali em ministro Andreasa, pastor Agnel, homem de Deus, homem honrado, Deus te abençoe grandemente, senhor, sua digníssima esposa, irmã Regina, toda a família, todos os irmãos da nossa igreja e do campo eclesiástico e de ministro Andreasa, boa segunda-feira, pastorzão, cuida da saúde, tá bom? Tendo saúde, vai cuidar do rebanho tranquilamente. O pastor Agnel, ele é adepto, assim que nem o pastor Hélio Teodoro, né? Faz o culto doméstico na casa da rapaziada. Que bênção, né? Olá, pastor! Boa noite! Na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo! Não sei se você me lembra, tá falando comigo aqui, né? E deu umas risadinhas, mas eu sou Eurides. Ah, fala comigo, Eurides. Qual é a incógnita? Estive com a irmã Alzira e também o pastor Quinca saboreando um delicioso almoço em sua chácara na linha 7. Hoje estou te ouvindo aqui em Curitiba. Um abraço, irmã Sandra, eita abençoada, é claro que eu me lembro de você, Deus te abençoe, querido Eurides, né? Bons momentos, é tempo bom, né? Isso, a paz do Senhor, um abraço para vocês aí da capital paranaense, Curitiba, que maravilha. Vamos trazendo a pedido de, opa, alô Suelen, ô Sueli, tá aí, som dos 10, 6h50. Essa história é muito linda. Uma certa vez Jesus curou 10 leprosos de uma vez. Mas sabe o que acontece? Só um voltou. Só um voltou para agradecer. Quantos são agradecidos? Porque Jesus entrou na sua casa e fez um milagre em sua vida. Aleluia. Jesus, estou aqui. Sou um dos 10. Fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei, vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto

todo esse povo aí da congregação evangelista, Gildeon Alves, sua esposa, irmã Marilande Alves, tudo de bom. Galera da Padaria Vini, receba o nosso carinho, tá bom? 6h57, o Luizinho também ouvindo a gente, tá pedindo aqui qual é o hino, qual é o hino? Ondas dos Vendavais com o Júnior na sequência. Conexão Gospel. Vendavais, que coisa, né? Ó, 7 horas pontualmente em Rondônia, 19 horas em Cacoal. 7 em Rondônia, 19 em Cacoal. Isso aí, nossa capital do café. Pra você que está aí passando pela BR-364, isso aí, meus amigos caminhoneiros, né? Boa noite, meu povo querido, que transporta em seus brutos caminhões o progresso desta nação. Vá em paz, que Jesus os conduza, isso, livrando de toda sorte de acidentes nessas BRs doidinhas, né? Um abração, meus amigos caminhoneiros. Mandar um alôzão aqui também para você que é entregador de gás na cidade de Cacoal. Devagar aí, rapaziada. Passou um supersônico perto de mim hoje, perto do meu carro. Meu carro chama Leitão. Por que Leitão? Porque toma banho só uma vez por ano, meu Leitão, né? Mas o Leitão tá no brejo todo dia. O rapaz passou a 1575, levei um susto. Ô tio, ô menino, se você cai, ai, misericórdia, hein? Ó, vão em paz, tranquilo, vamos guiar com segurança e com responsabilidade, né? Você machuca você, a propriedade maior não é a moto, não é a botija de gás, é você, meu irmão. Tem filhinha em casa te esperando, tá bom, papai? Toma juízo. Ah, o que tem agora? Agora tem o quê? Ah, meu, daqui eu tô com vontade de ir lá no sítio do vovô. Eita, sítio do vovô. Um alusão para o pessoal da linha 7. Deixa eu mandar um alôzão aqui lá pra galera do Ponto de Culto, linha 11, Florinda, Naldinho da linha 11, receba o nosso carinho mais de coração mesmo. Daqui a pouquinho vamos lá pra cidade de Juscimeire. É Juscimeire ou Juscimeira? Mato Grosso. Já já a gente retorna. 7:02. 99,3 em sintonia com você. Cacoal Cred Empréstimos informa a hora certa. Opa, em Cacoal, 7:02, aqui no Conexão Gospel, até às 8. Você está precisando de dinheiro? Cacoal Cred, soluções de crédito. A Cacoal Cred faz empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS e cartão benefício do INSS. Crédito para servidores públicos estaduais, federais e militares, autônomos e assalariados. E aqui você pode liberar antecipação do saque aniversário FGTS. Cacoal Cred, Avenida Porto Velho, 2247, no centro, ao lado da Nova Lá. Fone 3441-8984. WhatsApp 99244-2505. 34410404. É o nosso WhatsApp. Fale com a gente. 34410404. O WhatsApp da rádio que é sucesso. Sucesso. Suprema Mix. Atenção, Fernando Veículos comunica que seus veículos são disponibilizados nas plataformas digitais oficiais da empresa, que as publicações do Marketplace, quando é feita, é disponibilizada na conta Fernando Minervino. Cuidado nas negociações, pois pessoas estão utilizando o nome da empresa sem autorização para anúncios de veículos no Marketplace em contas de terceiros. Antes de fazer qualquer negócio, acesse o site oficial fernandoveículos.com.br e entre em contato com os números disponíveis no site. Fernando Veículos, há 26 anos com credibilidade, realizando o seu sonho do carro próprio. Apresentamos a você a Pizzaria Manduca, onde qualidade e melhor preço são nossos valores fundamentais. Com ingredientes frescos e selecionados, nossas pizzas são feitas com amor e dedicação. Para garantir a melhor experiência gastronômica, oferecemos uma variedade de sabores irresistíveis que vão agradar até os paladares mais exigentes. Afinal, na Pizzaria Manduca, a satisfação dos nossos clientes é sempre nossa prioridade. Pizzaria Manduca, o melhor para os melhores. Rua Monteiro Lobato, 1918, bairro Teixeirão. Em frente à Escola Aurélio. Fone Whats 99262-2921. Promoção de preços baixos é no Supermercado Rodrigues. Arroz soltinho, 5 quilos, 21,88. Feijão caipirão, 1 quilo, 6,46. Farinha de trigo Dona Benta, 1 quilo, 5,89. Maionese Hellmann's 500 gramas 9,98. Lã de aço Assolan 45 gramas 2,15. Frango Avenorte 6,48 quilo. Costela Ripa 11,98 quilo. Fraldinha 28,89 o quilo. Supermercado Rodrigues, o supermercado da dona de casa. Dela é emoção. Emoção. É a moda ao seu dispor. A moda ao seu dispor. Seja inverno ou verão. Inverno ou verão. Você na moda. Você é muito bela. Então venha. Vamos nessa, vem agora. Você quer ficar na moda? Então vem pra Gucci Bela. Gucci Bela. Beleza, tô por aqui, sou eu mesmo, muito prazer, Hélio Teodoro. Fala comigo, pessoal aí de Entre Rios. Eu falo em Entre Rios e me lembro, sabe de quem? Da irmã Anitta. Ô, oh, irmã Anitta, guerreira, mulher de Deus. Eu acho que teve um aniversário por aí, não teve não, dona senhora Miriam? Deus abençoe grandemente. Por quê? Eu tô vendo o perfil do povo aí, bolo, é, à vontade. Que bênção receber a família em casa, né, vó? Da irmã Anitta, Deus abençoe a senhora, o evangelista William, a nossa querida Miriam e também os meninos, filhos lindos e abençoados. Agora são 19 horas e 6 minutos, 7 e 6. Bom, o programa Conexão Gospel, que vai ao ar da de segunda a sexta, das 5 da tarde, tem que ser 5 da tarde, 17 horas, mas bate até as 8 da noite. Depois vem aí a Voz do Brasil, das 8 às 9, e das 9 até as 11 da noite, vem ele aí, isso, animadinho como sempre, o Corujão da Noite. Corujão da Noite. Fala comigo, Abelar Elias. Eita, Abelar, Deus abençoe você, né? O nosso programa Conexão Gospel só não vai ao ar nas terças-feiras, ou melhor, não vai até as 8 nas noites de sexta-feira, exceto é por causa da transmissão do nosso culto diretamente do Templo Central, e amanhã tem ele, tá bom? Vamos atender quem aqui? Deixa eu falar com ele. Paz do Senhor, Pastor Hélio Teodoro. Um abraço para todos aí, para os irmãos da Congregação Canaã, do bairro Industrial. Um abraço de Rosimeire e Marcelo Fidelis e Doralice. Mas, ó, vocês estão no Mato Grosso. Não, vamos ouvir a voz dele. Não, essa não. Ô, Marcelo, um abração pra você, querido. Que saudades do Marcelo. Lembra do Marcelo no Compre Mais? Tudo de bom. Tinha aquele menino que trabalhava com o Marcelo, rapaz. É dinâmico. Congrega lá na congregação, coopera lá na congregação Santo Antônio. Sempre quando eu vou lá, é Santo Antônio, isso mesmo, ele está lá, juntamente com a esposa. Faz tempo que a gente não vai lá, né? Ou naquela congregação, esqueci o nome do menino, mas pensa, ele tem, me parece, um mercadinho ali também, naquela rua da congregação. Ô Marcelo, fala comigo, Marcelo Fidelis. Pai, senhor, Pastor Hélio, manda um abraço para nós aqui em Jucimeira, Rosimeire, Doralice, Ana Clara, Alice. Eita, família abençoada, que saudades de vocês, tá bom, Marcelo Fidelis? Foi muito bom tê-los com a gente aqui em Cacoal. Na verdade, o Marcelo chegou primeiro que eu, né? Eu vim em 2007. Eu cheguei em Cacoal dia 18 de junho de 2007, dia do Evangélico, para o trabalho, projeto aí da abertura da Rádio Suprema, né? FM. O maior pintor do mundo. Que tal? Pastor Lucas? 79. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Oh, oh, oh. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Oh, oh, oh. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. A cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito com o sangue. shopping todo mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito um Deus. Lindo, lindo, lindo, o maior pintor do mundo, 19 horas e 13 minutos, 7:13 aqui na Suprema Mix FM, 34410404. Esse é o WhatsApp para você participar e fazer o programa juntamente com a gente. Que maravilha! Isso mesmo, eu estava me lembrando aqui do Marcelo Fidelis, falando com o Marcelo Fidelis, e eu não me lembrava o nome do querido obreiro abençoado, que trabalha, aquele jovenzinho que trabalhava lá no mercado Compre Mais. Você lembra ou não? Você lembra, Ronaldo? Com certeza. E a gente presta muita atenção, né, das pessoas. Ele, que atendimento aquele moço tinha. Até porque hoje é dono de mercado também. Ó, é o Alice Ricardo. Alô, Alice Ricardo, Deus abençoe você, rapaz, tô com saudade de ti. Um abração pra você, sua esposa, toda a família, todos os irmãos aí da congregação lá do bairro, qual o nome lá? Do bairro Santo Antônio, não sei o nome da congregação, tá? Esqueci, deu um branco aqui, né? Total. Bom, intervalo comercial e eu quero avisar você o seguinte, minha amiga dona de casa, pra você, papai, a galera em casa e ouvindo a gente, que as farmácias, preço mais baixo, aberto até as 21h, com certeza, farmácias, preço mais baixo, temos na Avenida 7 de Setembro, aí no centro de Cacoal, bem pertinho do supermercado Servilar. O Disque Entrega é o 3441-7979-7991. 3441-7991. O WhatsApp da farmácias preço mais baixo ali da 7 é o 98458-4412. Temos também farmácias preço mais baixo lá na Interval José Brasil. Isso, em frente à rodoviária, ao lado da Itamaraty Modas. Você pode ligar lá, pedir o seu medicamento, tá certo? O seu produto aí pelo 9. Esse é zap, tá bom? Vó, ó, 99383-4039. Farmácias, preço mais baixo. Volto já já com muito mais louvor no seu rádio. Em sintonia com você, Suprema Mix. O Boticário informa a hora certa. Hora certa, 7:16. Embrulhado pra presente, no Boticário é certo, sempre tem afeto num pacote diferente, pra agradar a quem você quer bem. Caixinhas de emoção e de amizade, estojos de vontade de abraçar, pacotes de pura felicidade. Pensou presente, Boticário é o lugar. Boticário. Contaram uma história de um pneu que fez um pum. Tava mal recapeado e a carreta deu um zoom. Aí foi que um amigo abonei me indicou. Recaparam de verdade e a carreta deslanchou. Isso foi bonim, isso foi bonim, isso foi bonim, bonim, bonim, bonim, bonim. Gaúcho desconfiado, tchê, é que nem onça no mato. Fica na moita, veaco, e só recapa com a bonim. Bonim é bom pro caminhão e bom pra mim. Isso foi bonim. Farmácias, preço mais baixo. Medicamentos dos melhores laboratórios, originais e genéricos. Medicamentos controlados. Perfumaria, produtos de beleza em geral e linha infantil. Toda quarta tem quarta da fralda. Farmácias, preço mais baixo. Mais saúde por menos preço. Avenida 7 de Setembro, no centro. WhatsApp 98458-4412. E na Interval José Brasil, em frente à rodoviária, ao lado da Itamaraty Modas. WhatsApp 99383-4039. Diz que entrega 3441-7991. CDL Cacoal. Informa a hora certa. 7:18. Quem é louco por ofertas e quem quer vender muito, vai para a 17ª Cacoal Liquida da CDL. Cacoal e região vão parar para a mais tradicional feira do comércio. São milhares de produtos de alta qualidade em liquidação e promoção. Será nos dias 9 e 10 de setembro, sábado e domingo, no Salão de Eventos da Igreja Católica Matriz. 17ª Cacoal Liquida, uma realização da CDL Cacoal. De volta para mais uma super sequência aqui no nosso Conexão Gospel. Relembrando que todas as manhãs de sábados, das 8 ao meio-dia, tem Hélio Teodoro no Show da Manhã. E amanhã, de segunda a sexta-feira, das 4 às 8 da manhã. Eita, eu tiro o chapéu para esse cara. Programa Carlos Pedro, aqui na Suprema Mix FM 99,3. Todos os dias, tá? De segunda a sexta, melhor dizendo, das 4 às 8 da manhã, Carlos Pedro com aquela comunicação dinâmica, um cara que quando abre o microfone sabe o que vai falar, 33 anos de rádio, tá aposentado já, hein, Carlão? Eita, eu pensei que eu também já tava dando um tchauzinho pro rádio, já tava desistindo, ó, chega, 30, mas graças a Deus, ainda teremos mais uma missão ainda aqui nessa emissora, né, Carlos Pedro? Deus abençoe você, a sua esposa Calbenícia, os filhos abençoados, a Bianca Pedro, o pequeno Gustavo, né? Tudo de bom. Ô, Carlão, fala aí, Carlos Pedro, cadê a sua tia, a sua vovó? Érica, que veio lá do Córrego Dourado fazendo uma turnê Córrego Dourado, que fica lá no município de São Gabriel. São Gabriel da Palha, né? Gostou de Cacoal, Érica? Ainda não foi no Rancho Radaça, né? Nem conhecer o Morro do Socorro. Um abração pra você, mas agora a Érica tá indo, mas deixou aqui a calçada da fama, não, a calçada da Érica. Ô, Alôzão, vamos lá pra Nova Estrela? Sozinho fora agora. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Sou Vanderlei. Oi, Vanderlei, você tá bom? Boa noite, Pai do Senhor, da linha 204, lá em Nova Estrela. Você quer ouvir, você vai ouvir Talita Santos, Vida Vazia. Fala aí em linha 204, lá do, deixa eu falar do lado sul, no dia 12 de agosto, a minha esposa Sandra, Jaqueline e eu, pastor Hélio Teodoro, estaremos lá num culto abençoado. Eita, Flávia, João, tá chegando o grande dia. Um abração para todos da 204. 7:20. Um homem sem Deus não tem alegria no seu coração, vagando no mundo sem ter direção. É vida vazia, sem paz dentro do coração. Saia a procurar a felicidade, não encontra nada, sofrendo sozinho pelas madrugadas. Sua companheira é sua alma cansada. Mas quero dizer que pro seu problema existe saída. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se entregue a Ele, terás a saída. A saída para a alegria está bem do seu. Jesus te perdoa, tira os seus pecados. Uma nova vida você vai viver. Ele está de braços abertos. A hora é agora. Deus está te chamando. Venha sem demora, pois lá sua vida vai mudar na hora. Sem Deus, não tem alegria no seu coração, vagando no mundo sem ter direção. É vida vazia, sem paz dentro do coração. Saia procurar a felicidade, não encontra nada, sofrendo sozinho pelas madrugadas. Sua companheira é sua alma cansada. Mas quero dizer que pro seu problema existe saída. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se entregue a Ele, terás a saída. A saída para a alegria está bem do seu lado. Jesus te perdoa, tira os seus pecados. Uma nova vida você vai viver. Ele está de braços abertos. A hora é agora. Deus está te chamando. Venha sem demora, pois lá sua vida vai mudar na hora. Thalita Santos, vida vazia. É, com certeza. Quer preencher esta vida, esse coração, esta mente? Então, ó, abra as portas do seu coração e Jesus vai fazer morada. Que bênção, né? 7h24, 7h24. Quem tá afim de comer um pastelzinho delicioso? Quem tá afim? Oi, você tá por aí? Ah, um pastel caipira, o melhor, mais gostoso da nossa região? Então vai lá pro Rancho da Capivara, meu amigo. Eita, Rancho da Capivara, fica lá na Rodovia dos Quebra-Molas, Rodovia do Café, né? O Rancho da Capivara, depois da linha 9, sentido Canelinha, lado direito tem Rancho da Capivara do Guri, né? Mas bate, é o cara, ele é o cara. O Dalmir, boa noite pra você, Dalmir, boa noite pra sua esposa Beth, é toda a sua clientela do Rancho da Capivara. O Dalmir, depois que o Carlos Pedro veio aqui para a Suprema Mix, bicho pegou aí, o Dalmir, o Carlão que levanta 2 horas da manhã para vir fazer rádio, né? Eita, Carlão. E aí é o seguinte, todos os dias o ponto de parada, parada obrigatória do Carlos Pedro e da Bianca Pedro, é lá no Rancho da Capivara. Coitado do Dalmir, né? Dalmir vai dormir, eu acho que 9 da noite, 10 horas, e tem que dormir mais cedo, tá bom, Dalmir? Pra abrir o Rancho da Capivara, fazer pastel pro Carlos Pedro. Ei, Carlão, vigia, doido. Deixa o cara dormir até mais tarde. É um pastelzinho lá do Rancho da Capivara, um cafezinho da hora. Tem caldo de cana e tem garapa, tá? Ó, tem caldo de cana e garapa também lá no Rancho da Capivara. Um abração pra você, Dalmir. Galera do Rancho da Capivara, não perca a tua fé. Rick Renner, 7h26. Ei, é você mesmo. Eu tenho uma palavra pra você. Deus tá vendo a tua luta, o teu choro ele escuta. Então não perca a tua fé. Ele conhece a tua história, não vá desistir agora. Não perca a tua fé. Ele tarda, mas não falha. E no fim dessa batalha você vai ser vencedor. Então não perca a tua fé. Acredite, você um escolhido do Senhor. Se acalme, se controle, porque Deus está no controle, conduzindo a tua vida. E você só tem que crer. Quando Deus tá com você, não tem batalha perdida. Seja crente, seja forte, porque não existe sorte. E capaz todo mundo é. Seja firme e persistente, encare a vida de frente. E não perca a tua fé. Sei que você está cansado,

todo o povo querido e os moradores lá do Morro, Morro da Égua. Eita, Morro da Égua, lá na linha 7. Morro da Égua, onde nasceram aí acho que uma meia dúzia aí dos meninos da ClickNet. Nasceram lá o Girlênio, o Buia. Quem mais nasceu lá no Morro da Égua, na linha 7? Eu acho que o Deildo não, né? O Deildo é mais velho. Nasceu lá? Não, Deildo não. Mas um abração para todo o povo querido da linha 7 do Morro do Socó. Eita, Menzaco Fernandes, sabe por quê? É Morro da Égua, né? Tô falando Morro do Socó aqui, logo no quilômetro 6, por aí tem o Morro do Socó. O presbítero Reinaldo e a Márcia e o Tiago estão querendo conhecer esse Morro do Socó e o Morro da Égua. Um abração para vocês, tá certinho? Beleza, então, agora são 7h33, mandar esse louvor aqui pro meu paizão e a minha mamãe, Neuza Chagas, meu paizão, pastor Manuel Ângelo Chagas. Eita, pastor Manuel, olha só. Porque o pessoal estão vendo a gente também pelo Facebook. Dia ditoso, Otoniel e Oziel. Do céu aonde está, nosso Senhor voltará, nos dias quais de Noé, para o seu povo levar. Na arca de refúgio, todos enfim subirão, Jesus Cristo é o piloto que nos conduz à mansão. Oh, que dia ditoso, quando Cristo nas nuvens voltar. Oh, que dia de gozo, para a alma que Cristo salvar. Oh, que dia ditoso, quando Cristo nas nuvens voltar. Dia de gozo, quando a trombeta ecoar. Jesus à porta está, breve descerá do céu, anjos farão a colheita dos seus remidos fiéis. Devemos estar alertas para quando Cristo voltar, e todos ascenderemos quando a trombeta ecoar. Oh, que dia ditoso, quando Cristo nas nuvens voltar. Que dia de gozo, para a alma que Cristo salvar. Oh, que dia ditoso, quando Cristo nas nuvens voltar. Oh, que dia de gozo, quando a trombeta que dia ditoso, que bênção, esse é hino abençoado, lá do fundo do baú, né, irmã Luzia? Deus abençoe, avisa a sua filha, a dona Marta Flor, para comprar um porvilho doce, é doce, eu acho que é doce, azedo, salgado, sei lá, até sexta-feira. Ah, não, vamos viajar? Ah, viajar para onde, meu irmão? Chega aí para rever a senhora e toda essa família linda, tá bom, irmã Luzia? Conexão Gospel. Flores do jardim, Até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor, ele é figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei seu nome na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é aí, J. Neto, na alegria ou na dor, hora certa, 7h41, 7h41 em Cacoal, capital do café. Sou Hélio Teodoro, pastor Hélio Teodoro, com o nosso Conexão Gospel. Você tá bem? 3441-0404 para você mandar o seu aluno. Alô, pastor Zé Ferraz, toda a família das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, um abraço. Estão na evidência aí do Jubileu de Ouro. Tudo de bom, pastor. Louvado seja o nome de Jesus, né? Vamos trazendo aqui o louvor, Marta Flor. Marta Flor, que é compositora. Esse hino aqui é de composição dela, tá bom? Que bênção. Inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Que lindo, né, Marta? Daniel Dilceia, prata da casa, gente nossa, tá bom? Pra você que me acompanha aí pela internet em todo o Brasil, fora de Cacoal, do Estadão de Rondônia, isso mesmo, Daniel e Dilceia são membros da nossa igreja Assembleia de Deus na cidade de Cacoal. Vão cantar agora. Ah, menino, fala comigo aí. O que, que tá pegando? É? Então tá certo. Opa! Gabriela, tudo bem, Gabriela? Boa noite, boa noite, boa noite, Pai do Senhor. Sou Isaías de Nova Estrela, queria pedir um hino com Gabriela Rocha. Ele me traiu, né? Daqui a pouquinho tem esse hino pra você, tá bom? Obrigado pela companhia. Fala comigo no WhatsApp. Fala, obreiro Osmir. A paz do Senhor, Hélio Teodoro, Osmir por aqui. Manda um alô pros irmãos aqui da Madureira, do Vilagem do Sol. E nós agora, pela graça de Deus, estamos deslocando ali pro Riozinho. Que Deus abençoe a nossa viagem, Deus abençoe a todos vocês. Um abraço para você, obreiro, valoroso e valioso, né? Vai em paz lá pro Riozinho, vai adorar a Jesus lá, pessoal da Assembleia de Deus, aqui também do bairro Vilagem do Sol. Daniel Edilceia, na autoria e composição de Marta Flor, Missões. Deus que preparou o seu filho para nos salvar, abriu o caminho para a graça, para que hoje eu pudesse aqui estar. Aquele véu que separava o homem de alto a baixo, ele veio se rasgar, e hoje estou aqui anunciando chamado e

sem medo eu vou. Sem medo eu vou. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama. Termina aqui, de segunda a sexta, das 17h às 20h. Continue ligado na Suprema Mix. 34410404 é o nosso WhatsApp. Fale com a gente. 34410404, o WhatsApp da rádio que é sucesso. Sucesso. Suprema Mix. 99,3 FM informa. Vem aí a Voz do Brasil com as principais notícias do dia. Boa noite. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 24 de julho de 2023. E vamos ao destaque do dia: auxiliar a população super endividada a negociar as dívidas. Começa o mutirão Renegocia, Pablo Mundi. O Renegocia não há limite de valores ou de renda. Qualquer pessoa com dívidas em atraso pode participar. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública anuncia novidades nas investigações sobre o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes. E na entrevista ao vivo do dia, a convidada é a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Vamos falar sobre a Cúpula da Amazônia, que vai ser realizada no mês que vem, e sobre as demandas dos povos indígenas amazônicos. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jung, Mainazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Em agosto, Belém, no Pará, recebe uma cúpula que vai debater os rumos do desenvolvimento sustentável na Amazônia e políticas públicas para a região. 8 países participam do encontro, que deve abordar ainda as pautas dos povos indígenas amazônicos e o comportamento da floresta. Ao fim, um documento será apresentado com as principais demandas dessas populações. E quem está ao vivo aqui com a gente conta tudo sobre esse assunto e também de outros assuntos. É a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Olá, ministra, uma boa noite. Boa noite, Nazi, boa noite, Mariana, todos os ouvintes. Prazer estar aqui de volta. Ministra, vamos começar essa entrevista falando dessa Cúpula da Amazônia, que vai ser realizada agora em agosto. Explica pra gente o que é que representa esse evento para os povos amazônicos e o que deve ser discutido nele. Bom, no momento que o planeta vive uma crise climática, né, uma emergência climática, é muito importante que os presidentes da Amazônia, né, dos países amazônicos, se reúnam para pensar estratégias, né, de combate a essa crise climática. E aí precisa começar essa discussão com quem vive na Amazônia, né, com quem conhece, com quem está ali no dia a dia, já inclusive sentindo os efeitos das mudanças climáticas. Então, nessa cúpula, né, vai se discutir essas estratégias de combate ao desmatamento, né, de proteção da biodiversidade, de proteção das florestas. E, claro, não pode deixar de discutir também a proteção das culturas, né, e dos modos de vida de quem vive na Amazônia. Pois é, ministra. Como é que deve ser, nesse ponto aí, a participação das comunidades indígenas nesse evento e quais as principais pautas que os povos originários devem levar? Então, os povos indígenas já começaram a se reunir, a se organizar para chegar em Belém do Pará, né? E tem um caminho sendo feito aí para até chegar à cúpula. Aqui no Brasil já houve um encontro organizado pela COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, e a APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que reuniu representantes indígenas dos 8 países amazônicos. Inclusive os 9, porque a gente traz também a Guiana Francesa, que não está aí, né, nos 9, mas a gente, como movimento amazônico, né, inclui aí a Guiana Francesa também. E discutindo essa participação, houve o segundo momento em Letícia, onde eu estive lá presente também, discutindo com as lideranças indígenas. E em Belém haverá os diálogos amazônicos, que inclusive está sendo organizado pelo governo brasileiro, né? A Secretaria-Geral da Presidência está assumindo essa organização junto com o movimento indígena. E ali terão as plenárias, e que estamos chamando de diálogos amazônicos, né? Mas a gente já tem as principais pautas, assim, já dá para saber o que eles devem levar para a cúpula? Então, tem um posicionamento oficial dos governos, né? Cada país está discutindo o seu documento oficial, né? Seu posicionamento. E em Belém, o movimento indígena vai discutir no dia 6, às 18 horas, né, na plenária dos povos indígenas, esse documento a ser entregue na cúpula para os presidentes. Então, ali é que se vai fechar esse documento, porque não é um documento só do Brasil, né? É um documento que inclui aí os países da Bacia Amazônica. Então, é ali que vai se consolidar. Mas certamente que ali está, né, as propostas indígenas para incluir a participação em todo o processo, né, de construção das estratégias, né, de tomada de decisão também, porque não dá para pensar essas estratégias do governo sem incluir essa participação indígena, né? Então, ali vai se discutir o documento e depois representantes indígenas apresentarão na cúpula oficial. Agora, ministra, em 2025, Belém vai receber outro evento, dessa vez bem maior, que é a COP30, que é o evento global da ONU sobre o clima. O que, que se pode esperar dessa reunião? Bom, isso que está acontecendo agora já é esse caminho, né? Uma preparatória para a COP30. É a primeira vez que o Brasil, que a Amazônia, recebe a Conferência do Clima. E é muito importante que se debata assim, essa urgência de medidas concretas, né? Nós estamos acompanhando a cada dia essas mudanças climáticas, né? Cada dia mais graves. Já os cientistas já identificaram esse mês de julho como o mês mais quente de toda a história mundial. E para se ter medidas concretas, é preciso... Aqui no Brasil nós temos falado muito, né? É preciso avançar com a demarcação das terras indígenas, né? É preciso proteger as culturas, proteger essa biodiversidade. O governo brasileiro tem assumido essa posição de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030, né? Então, é urgente que, de fato, os presidentes desses países possam pensar essas formas, né, de redução das emissões e o combate a crise climática, né? E a preparação para a COP30 vai seguir o mesmo modelo da cúpula da Amazônia, quer dizer, as comunidades vão se reunir previamente e preparar as suas demandas para levar, como é que vai ser? Sim, geralmente os povos indígenas já vão se encontrando, vão se preparando, né? Nós tivemos já essa reunião aqui no âmbito do movimento indígena e tivemos também semana passada já uma reunião no âmbito da OTCA, né, que é o Tratado, né, de Cooperação dos Países Amazônicos. E ali a gente já estava também começando essa discussão de como que nós vamos chegar na COP30, né, pedindo essa ampliação da presença indígena, da participação, né, e também aumentar essa voz indígena nos espaços dos negociadores, né, de tomada de decisão. Então, daqui até né, a COP26 tem um longo caminho aí preparatório que a gente precisa ter, porque assim, parece longe, mas não está, né? Está muito próximo. E antes da COP30 tem as próximas COPs, né? A COP30 vai ser só em 2025. Né? Exato. Ministra, e qual a importância de se realizar dois importantes eventos assim, numa cidade amazônica, né, que é Belém? De que forma que isso eleva a discussão, gerando aí mais benefícios para a floresta e também para as populações lá tradicionais que vivem por lá? Olha, acho que essa visibilidade, né, de pensar a Amazônia não só como as florestas, né, mas pensar também as pessoas que vivem na Amazônia. E esse é o momento, né, que o mundo vai estar olhando para a Amazônia brasileira, né, muitos países estarão presentes. Então, conhecer de perto faz toda a diferença, né? As pessoas virem pisar, sentir esse calor da Amazônia, né, e ver o quanto que a Amazônia está sendo destruída, está sendo ameaçada, atacada, inclusive por medidas legislativas que a cada dia quer autorizar mais ainda essa destruição, né, o desmatamento, a exploração dos recursos naturais, né, de toda a biodiversidade. Então, acho que nesse momento a gente consegue chamar a atenção do mundo para essa urgência na proteção da Amazônia, das culturas da Amazônia, né, e de toda essa biodiversidade, né, envolvendo as pessoas. Agora, ministra, e falando um pouco então de política interna para os povos indígenas, uma das principais aí políticas brasileiras é a homologação de terras. Qual é a perspectiva de avanço nesse sentido nos próximos meses? Nós estamos, né, aí discutindo aí diretamente com a Casa Civil e agora com o Ministério da Justiça, né, que está com essa atribuição da portaria declaratória. Acho que é importante a gente dizer também que em 10 anos nós tivemos no Brasil a demarcação de 11 territórios indígenas. Agora, em 4 meses, nós tivemos 6 assinaturas, né, 6 terras homologadas. E até o final do ano a gente quer superar esse número, né? Estamos trabalhando para isso. Então, certamente que, né, agosto, outubro, a gente terá novas assinaturas. Ministra, dá para elencar rapidamente quais são as políticas indígenas aí que são mais urgentes agora nesse governo? Olha, a gente continua com esse processo de destravar, né, de avançar com a demarcação das terras indígenas, de continuar com as operações para proteção dos territórios indígenas, garantindo a proteção dos territórios e também a segurança dos indígenas dentro dos territórios, né, porque a gente recebeu o governo, né, com uma violência, um aumento da violência muito grande dentro dos territórios indígenas, muitos assassinatos, né? Então, a gente está junto com o Ministério da Justiça e junto com o Ministério do Meio Ambiente, né, trabalhando medidas de combate ao desmatamento e de combate também a essa violência nos territórios, né? E seguimos também com os processos de desintrusão dos territórios indígenas, né? Retirando garimpeiros ilegal, retirando madeireiro ilegal, e entregamos agora, no dia 28 de junho, o território Alto Rio Guamá, lá no Pará, né? Que já tinha 30 anos que foi homologado e tinha ainda 2 mil pessoas lá dentro, né? E a gente conseguiu fazer um processo tranquilo ali de desintrusão e entregar o título de posse para o povo Tembé, lá no Alto Rio Guamá, no Pará. E assim nós vamos seguir também com outros territórios que estão sendo priorizados agora para fazer também a desintrusão e entregar esse território livre, né, de invasores para os indígenas. Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, é um prazer sempre ter a senhora aqui com a gente. Muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil. Obrigada, Mariana. Obrigada, gente. Boa noite. Você tem alguma dívida com conta de água, telefone ou luz, por exemplo? Que tal renegociar e deixar o nome limpo? Começou hoje o programa Renegocia, que tem o objetivo de prevenir o superendividamento e ajudar os consumidores na negociação das dívidas. A iniciativa é da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, e é uma ação complementar a outro programa do governo, o Desenrola. O novo programa do governo federal propõe renegociar dívidas através de um mutirão nacional. Para participar, os consumidores devem procurar PROCONs, Ministério Público, Defensoria Pública e associações. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, explicou que o Renegocia envolve todos os órgãos dos consumidores do país. Nós temos a participação de aproximadamente 250 PROCONs estaduais e municipais. Esse mutirão é importante e se estenderá pelas próximas semanas. Além disso, aquelas pessoas que precisam poderão procurar o site do Ministério da Justiça, especialmente o endereço consumidor.gov.br. O Renegocia é uma ação complementar ao Desenrola, lançado recentemente pelo governo. No Renegocia, não há limite de valores ou de renda. Qualquer pessoa com dívidas em atraso pode participar. Se é conta de luz, água ou telefone. Mas não vale dívida com pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário. Um dos principais enfoques do mutirão é prevenir o superendividamento, como disse o secretário nacional do consumidor, Vadir Damus. A pessoa está superendividada quando a sua renda não permite que ela arque com as suas dívidas, tanto as vincendas, ou seja, aquelas que estão por vencer, quanto aquelas que já estão vencidas, sem prejuízo do seu mínimo existencial. São milhões de pessoas nessa situação aqui no Brasil. Então, o que nós queremos com esse mutirão é chamar a atenção das pessoas para dizer a elas: olha, você tem a possibilidade de renegociar as suas dívidas, você tem a possibilidade de sair dessa situação, que é uma situação que atormenta qualquer um. Quem quer renegociar a dívida é a Maria Regiane da Silva, que mora em Chapuri, no Acre. Ela tem um filho com necessidades especiais e, com as despesas, acabou acumulando a conta de água. Eu tenho mais de quase um ano e quase 2 anos de conta. Tenho mais de 20 talões. Tenho que negociar, né? O Renegocia é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor. O mutirão vai até o dia 11 de agosto. Reportagem Pablo Mundim. O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou hoje que um dos investigados pelo assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018, firmou um acordo de delação premiada. Elcio Queiroz confirmou a participação no crime e revelou outros envolvidos. O ministro Flávio Dino falou que a integração da Polícia Federal e da Polícia Penal Federal com as autoridades do Estado do Rio de Janeiro possibilitaram um avanço nas investigações. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira que o ex-policial militar Elcio Queiroz, que está preso desde 2019, acusado de ter dirigido o carro que perseguiu Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, firmou uma delação premiada e confessou participação no assassinato da vereadora. Segundo Dino, Elcio também relatou envolvimento no caso do policial reformado Rony Lessa, que já está preso, apontado como executor do crime. Na delação, Elcio de Queiroz aponta ainda o envolvimento do ex-bombeiro Maxuel Simões Correia, que foi preso nesta segunda pela Polícia Federal em uma operação para investigar o assassinato. Maxuel já tinha sido detido em 2020, suspeito de ter ajudado a esconder as armas do crime e cumprir a prisão domiciliar depois de condenado por atrapalhar as investigações. O ministro Flávio Dino explicou ainda que o depoimento de Elcio também motivou o cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação, sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há convergência entre a narrativa do Elcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Pelas redes sociais, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, irmã de Marielle, disse que conversou por telefone com o ministro Flávio Dino e com o diretor-geral da Polícia Federal sobre as novidades do caso e reafirmou sua confiança na condução da investigação pela PF. Reportagem Jéssica Gonçalves. Alemão, no Rio de Janeiro, vai receber campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Os detalhes daqui a pouquinho. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, recepcionou hoje mais de 20 profissionais do programa Mais Médicos em Ponta Grossa, no Paraná. Ao todo, 247 médicos já estão em atividade em municípios do estado. Com isso, mais de 1 milhão de paranaenses terão atendimento garantido. A ministra também anunciou recursos para a construção de um centro especializado em reabilitação na cidade. Ela ressaltou a importância de fortalecer a atenção básica, mas também aliando a investimentos na média e alta complexidade. É um compromisso da afirmação do SUS. E com o fortalecimento da atenção primária, que é fundamental para que tenhamos um SUS forte no nosso país. Ao mesmo tempo, o valor da integralidade foi colocado em primeiro plano. Isso significa que não devemos separar esses níveis de atenção e que devemos ter, nesse momento, uma atenção muito forte para toda a área de média e alta complexidade. Apenas com um edital realizado este ano, o programa Mais Médicos já conta com mais de 4 mil profissionais atuando em todo o país. Até agosto, outros 2 mil entram em atividade. O chamamento dos médicos é parte da estratégia do governo federal para a expansão da atenção primária e aumento da cobertura à população. O Nacional tomou conta do Coopers Stadium em Adelaide, na Austrália, no primeiro jogo da seleção brasileira de futebol feminino pela Copa do Mundo. Em Brasília, o presidente Lula assistiu, junto com a primeira-dama Janja da Silva e 7 ministras, a goleada de 4-0 da seleção brasileira contra o Panamá. Na Austrália, a ministra do Esporte, Ana Moser, acompanha a seleção de perto. Segundo ela, a equipe foi dominante durante a partida, com posse de bola, desempenho e criou muitas chances de gol. E disse que a seleção está pronta para o próximo jogo contra a França. A artilheira da partida foi a meio-campo Ari Borges, com 3 gols, que comentou sobre o desempenho após a estreia. É um sonho poder estar aqui. É realmente um dos melhores dias da minha vida. Estou muito feliz, muito, muito feliz, óbvio, pelos 3 gols. Mas o principal acho que era pela estreia, né? Uma bela partida que a gente fez, se impôs. E nada melhor do que começar a Copa com os 3 pontos, que são muito importantes. O próximo jogo do Brasil nesta primeira fase da Copa é contra a França, no sábado, às 7 horas da manhã. O governo federal decretou o ponto facultativo nos Jogos do Brasil durante a Copa do Mundo Feminina. De acordo com o Ministério do Esporte, das 23 jogadoras da seleção brasileira, 17 recebem o apoio do governo federal por meio da Bolsa Atleta. O benefício é voltado para esportistas a partir de 14 anos e é considerado um dos mais completos programas de patrocínio direto do mundo. É dividido em 5 categorias e conta com repasses mensais que variam de R$370 a R$3.100. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ, terá novo campus, localizado no Complexo do Alemão. O complexo é um bairro formado por um conjunto de favelas na capital fluminense. O ministro da Educação, Camilo Santana, esteve hoje na comunidade e anunciou o investimento de R$25 milhões para construir e equipar a unidade. O IFRJ vai funcionar num terreno que será desapropriado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. De acordo com o ministro, a expectativa é que os cursos oferecidos no Instituto Federal ajudem a dar formação para os jovens da comunidade. Conversando com o reitor, nós vamos autorizar a implantação no Instituto Federal, no campus do Instituto Federal aqui, com cursos para a comunidade. Geralmente o orçamento de um campus completo com equipamento é algo em torno de R$25 milhões, então nós estamos disponibilizando esses recursos. Claro que vai depender da área que será levantada, como é que será a arquitetura do equipamento instalado dentro da área que será desapropriada aqui. E essa é uma luta da comunidade, é um compromisso que tem do Presidente da República. O importante é que possa ser o mais rápido possível. Os recursos estão garantidos, a desapropriação, o prefeito está garantindo. Então agora é o reitor Rafael tocar a burocracia, os trâmites burocráticos para que a gente possa entregar. E os estudos federais, ele é muito importante para a formação da qualidade técnica e de graduação dos nossos jovens nesse país. O monitoramento para a proteção da Amazônia foi o principal tema do encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o administrador da Agência Espacial dos Estados Unidos, Bill Nelson. A NASA propôs parcerias com o Brasil para intensificar a vigilância sobre a floresta. Segundo Bill Nelson, satélites norte-americanos e novas aeronaves poderão identificar de forma precisa pontos de degradação do solo e queimadas. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou do encontro e disse que a proposta será analisada por cientistas brasileiros. Luciana Santos ressaltou que o Brasil tem interesse em fazer trocas com a agência norte-americana e ofereceu a tecnologia de empresas brasileiras à NASA. Do interesse nosso, nós queremos que eles observem a nossa indústria brasileira na área espacial, que nós temos empresas com capacidade de produção para fornecer à NASA também equipamentos na indústria aeroespacial. É um pouco essa troca que nós queremos estabelecer. No encontro no Palácio do Planalto, também foi discutida a participação brasileira no projeto Artemis, que deve retomar as viagens tripuladas à Lua como preparação para futuras viagens a Marte. A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Begley, acompanhou o administrador da NASA durante a audiência com Lula e com a ministra da Ciência e Tecnologia. Está disponível para consulta o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda. Mais de 5 milhões e 600 mil contribuintes vão receber 7 bilhões e 500 milhões de reais. O pagamento será feito no dia 31 de julho, direto na conta bancária, informada no momento da entrega da declaração ou por indicação de chave Pix. É possível saber se a restituição está disponível acessando a página da Receita Federal na internet, em gov.br/Receita Federal. A partir de amanhã, o cidadão vai ter um novo veículo para saber as notícias do governo federal. A partir das 8 horas da manhã, estreia o Canal Gov. Um canal de televisão com a cobertura das atividades do Poder Executivo, com transmissão de eventos, entrevistas, pronunciamentos, informações de utilidade pública, programas e notícias. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, é a responsável pela gestão do novo Canal Gov. A empresa também é responsável aqui pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF suspende normas que asseguram a servidores goianos verbas acima do teto constitucional. STJ entende que pais não podem ser cobrados por dívida escolar de contrato celebrado por terceiro. TSE oferece serviço online de transferência de domicílio eleitoral. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O ministro do STF, André Mendonça, suspendeu dispositivos de 5 leis de Goiás que autorizam agentes públicos a receberem remunerações acima do teto previsto na Constituição Federal. As normas prevêem que, caso a soma da remuneração de agentes públicos efetivos com o valor decorrente do exercício de cargo ou função comissionados resultar em patamar superior ao teto remuneratório, a parcela excedente vai ser considerada de natureza indenizatória. Segundo o ministro, desde a emenda constitucional 19 de 98, o STF firmou o entendimento de que o teto constitucional abrange todas as parcelas que compõem a remuneração do servidor público, independentemente da natureza variável ou da assiduidade do recebimento. A única exceção se dá em relação às parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. A decisão liminar deve ser referendada pelo plenário da corte. Mensalidade escolar não pode ser cobrada de pais se contrato foi assinado por estranho à família. O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa. Uma pessoa não pertencente à família assinou o contrato escolar e, após atraso nas mensalidades, a escola ajuizou ação de execução da dívida contra os pais do aluno, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo não os considerou como responsáveis pelo débito. A quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da escola, destacando jurisprudência segundo a qual o casal responde solidariamente por obrigações econômicas da entidade familiar, ainda que a dívida seja contraída só por um dos cônjuges ou companheiros, só que nesse caso, segundo o relator ministro Raul Araújo, os pais não são responsáveis por se tratar de contrato com terceiro estranho à família. TSE oferece serviço online de transferência de domicílio eleitoral. A alteração é gratuita. Aline Barcelos. É preciso apenas digitalizar um comprovante de residência e um documento de identificação oficial com foto. A pessoa deve também enviar uma selfie. Depois é só acessar o portal do TSE, clicar em autoatendimento ao eleitor, escolher a opção atendimento ao eleitor e em seguida clicar em atualize seu endereço. O eleitor vai ser direcionado ao título NET para o início do atendimento virtual. Mas é importante estar atento ao calendário. A legislação não permite pedido de transferência dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. Robôs economizam tempo na execução de tarefas repetitivas na Justiça do Trabalho. A ferramenta lançada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho foi criada pelo TRT9. Samanta Flor. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região colocou a solução tecnológica à disposição da Justiça do Trabalho, o Solaria, nome extraído de uma obra do escritor de ficção científica Isaac Asimov, já está em funcionamento desde 2021 e tem como objetivo construir soluções automatizadas para o trabalho do dia a dia das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus. Desde o início do projeto, já foram economizadas mais de 59 mil horas de esforço e no mês passado as tarefas repetitivas dos robôs equivaleram às atividades de 24 servidores. Empregada que guardou maconha no armário do trabalho tem justa causa revertida. A decisão foi tomada pela 13ª Vara do Trabalho de Guarulhos, em São Paulo. Neto Costa. A empresa dispensou a funcionária por falta grave. A droga foi encontrada dentro da bolsa da mulher após ela ser sorteada para passar por revista pessoal de rotina. O juiz Flávio Antônio Camargo de Laetes entendeu que não houve comprovação de que a mulher tenha feito uso da substância no ambiente laboral e durante a jornada. Confirmou que a empresa poderia dispensá-la por não concordar com o uso de drogas mesmo fora do local de trabalho. Mas aí o desligamento teria de ocorrer sem justa causa e com o pagamento de todas as indenizações correspondentes. Cabe recurso. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br. E siga pelo Twitter. twitter.com/radiotvjustiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado retoma a proibição de penhora a único imóvel de famílias em projeto sobre marco legal das garantias. Sancionada a lei que autoriza atendimento prioritário para doadores de sangue e autistas. Subcomissão que acompanha políticas sobre doenças raras volta a funcionar no Senado. Boa noite. Seguiu para a Câmara a proposta que trata do chamado marco legal das garantias de empréstimos. No Senado, uma das principais alterações feitas foi a restauração da impenhorabilidade do único imóvel da família que havia sido retirada do texto pelos deputados. Repórter Pedro Pincer. O texto muda as normas relacionadas às garantias de empréstimos com o objetivo de diminuir o risco de inadimplência do devedor e, assim, reduzir o custo do crédito. O texto inicial do relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, disciplinava a execução do título executivo judicial e extrajudicial, mas a questão será discutida pela Comissão de Constituição e Justiça em outro projeto. O Everton diz que esse ponto é importante para diminuir a burocracia. Esse assunto é um assunto que não é do Everton, não é do Senado, não é só do governo, é de toda a sociedade, que precisa ser encarado de forma bastante profunda, porque nós, o povo brasileiro, não aguenta mais é tanta burocracia, principalmente em problemas fúteis, pequenos, coisas rápidas que poderiam ser resolvidas entre partes. Você, através da desjudicialização, você faria isso. O relator também colocou como opcional a criação das instituições gestoras de garantia, intermediárias para avaliar os bens dos devedores, fazer o registro deles nos cartórios e promover a execução da dívida. Uma das principais alterações em relação ao texto dos deputados é a restauração da impenhorabilidade do único imóvel da família, que havia sido derrubada pelos deputados. Como foi alterada pelos senadores, a proposta retorna para a Câmara dos Deputados. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, diz que está coletando assinaturas de apoio a uma proposta de emenda à Constituição que prevê candidaturas avulsas nos processos eleitorais, ou seja, sem a necessidade de filiação partidária. Para ele, essa medida é importante porque evita que partidos ligados ao que ele classificou de velha política utilizem o seu poder para corromper a administração pública e até mesmo inviabilizar a administração de gestores nos municípios e estados. Girão citou o caso de Adriano Silva, prefeito de Joinville, em Santa Catarina, que quase foi cassado por descumprir dispositivo em um edital de licitação para a instalação de radares de velocidade no município. Para ele, a irregularidade apontada não justifica o pedido de cassação do político e que o ocorrido pode ser classificado como abuso de poder. Certamente, o prefeito Adriano Silva vai aproveitar essa experiência para aumentar ainda mais o já elevado nível de transparência de sua gestão e jamais ceder à velha política da barganha. Senadores aprovaram a recriação da subcomissão permanente que vai acompanhar as políticas sobre doenças raras. Estima-se que atualmente no Brasil há 13 milhões de pessoas com doenças raras. Repórter Yara Farias Borges. Por iniciativa da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, será recriada a subcomissão permanente para acompanhar e aprimorar as políticas públicas direcionadas às pessoas com doenças raras. Segundo a Organização Mundial da Saúde, doença rara é a que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil. De acordo com o Ministério da Saúde, 13 milhões de brasileiros possuem uma doença rara. A senadora Mara Gabrilli lembrou que a subcomissão de direitos das pessoas com doenças raras tem funcionado desde 2017 e defendeu a reinstalação do colegiado. As pessoas com doenças raras e seus familiares vêm apelando constantemente para que retornemos essa relevante comissão com seu relevante trabalho, e eles clamam por um âmbito dedicado a debater suas demandas e soluções para os inúmeros problemas que enfrentam. Assim, é de importância reinstalarmos a CAS Raras. A Comissão das Pessoas com Doenças Raras terá 5 membros titulares e 5 suplentes e funcionará dentro da Comissão de Assuntos Sociais. A Comissão de Assuntos Econômicos promoveu neste primeiro semestre 6 audiências públicas. Os senadores debateram taxas de juros, empréstimos do BNDES, auxílio aluguel a mulheres vítimas de violência doméstica, o novo arcabouço fiscal e a desoneração da folha de pagamentos. Repórter Bruno Lourenço. A primeira audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos em 2023 veio na esteira da descoberta de um erro contábil no balanço das lojas americanas de cerca de 20 bilhões de reais. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, apresentou após o debate um projeto de lei para que, no caso de um balanço irregular, as empresas de auditoria independentes também sejam responsabilizadas. Essa empresa não merece, sinceramente, confiança de quem deseja ter uma auditoria independente correta no âmbito das suas empresas. 3 audiências públicas foram realizadas para ajudar os senadores em votações. Uma com o diretor de planejamento do BNDES, Nelson Barbosa, sobre 2 pedidos de empréstimos internacionais para o banco. Outra sobre projeto que prorrogava a desoneração da folha para 17 setores da economia. E uma terceira sobre o novo arcabouço fiscal. Os senadores também receberam o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para discutir principalmente as taxas de juros. Roberto Campos Neto defendeu as decisões do Copom. Então a gente vê, por exemplo, o caso da Argentina, onde quando a inflação subiu, a pobreza extrema subiu muito. Então o combate à inflação é o melhor instrumento social que existe hoje. E tem vários estudos que mostram isso. Então no caso da Argentina, a pobreza aumentou 53% e hoje alcança quase 40% da população. A CAI promoveu ainda a audiência pública sobre proposta de pagamento de auxílio aluguel a mulheres vítimas de violência doméstica. A votação do projeto de lei ficou para o segundo semestre. Virou lei a obrigatoriedade no atendimento prioritário a pessoas autistas com mobilidade reduzida e doadores de sangue. A legislação ainda prevê a reserva de assento nas empresas públicas de transporte para autistas e pessoas com mobilidade reduzida. As informações com Carol Teixeira. Foi sancionada a lei que assegura atendimento prioritário para doadores de sangue, pessoas com mobilidade reduzida e autistas em guichês, postos, caixas, linhas ou atendentes específicos. Hoje, o benefício já vale para pessoas com deficiência, idosos acima de 60 anos, gestantes, lactantes, adultos com criança de colo e obesos. Os doadores de sangue que vão precisar apresentar um comprovante que tem validade por 120 dias serão atendidos após todos os demais prioritários. O autor da proposta, senador Irajá, do PSD do Tocantins, diz que um dos objetivos é incentivar a doação de sangue e salvar vidas. E por que essa lei é importante? Porque ela incentiva a doação de sangue e vai ajudar a salvar milhares de vidas em todo o Brasil. Doar sangue é um ato de solidariedade e que salva vidas. Em relação ao transporte público, como ônibus, metrô e trem, a prioridade nos assentos será garantida apenas aos autistas e àqueles que possuem a mobilidade reduzida, além dos que já fazem parte dos grupos prioritários. A seleção feminina de futebol goleou o Panamá na estreia da Copa do Mundo hoje pela manhã. Vários senadores e senadoras comemoraram a vitória das jogadoras brasileiras. A reportagem é de Rodrigo Rezende. A seleção brasileira feminina de futebol venceu o Panamá por 4-0 na estreia da Copa do Mundo disputada na Austrália e na Nova Zelândia. No jogo contra as panamenhas, o destaque ficou com Ari Borges, que marcou 3 gols. Bia Zanerato fez o outro gol da seleção. Pelas redes sociais, senadoras e senadores se manifestaram sobre a estreia vitoriosa da seleção. Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, saudou a conterrânea Ari Borges. Tereza Leitão, do PT pernambucano, comemorou o resultado e a entrada em campo no segundo tempo da Rainha Marta. Romário, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que a seleção ganhou com folga. Randolfo Rodrigues, do Amapá, ressaltou que esse foi apenas o passo inicial. Já emplacamos a primeira com o hat-trick da Ari Borges. Brasil 4, Panamá 0. Só faltam 6 joguinhos. A próxima é a França. Vai ser um pouquinho mais apertado. O futebol francês já tem uma tradição maior. Mas vamos para cima delas. Vamos lá, meninas. Este caneco, essa primeira estrela, vai ser nossa. O próximo jogo da seleção será no dia 29, sábado, contra a França, às 7 da manhã, no horário de Brasília. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara enfatiza a importância da reforma tributária para a economia. Texto aprovado permite a alguns estados criar contribuição temporária. Secretaria reúne projetos sobre a primeira infância para a votação na Câmara. Boa noite. Secretaria da Câmara reúne projetos sobre a primeira infância para votação e acompanhamento. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes sobre o tema. O presidente Lula sancionou a lei que institui o mês de agosto como o mês da primeira infância. O objetivo é justamente priorizar propostas sobre o tema que tramitam no Congresso Nacional. A Secretaria da Primeira Infância, Infância, Adolescência e Juventude da Câmara tem como um de seus objetivos fiscalizar e apoiar a execução de projetos do governo federal que visem promover o direito ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. A secretária, a deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, destacou que a secretaria está empenhada em organizar as propostas existentes na casa sobre a infância para agilizar a tramitação. Estou conversando com diversos parlamentares de várias agremiações partidárias para ver qual é a prioridade, em quais comissões eles estão tramitando, para que a gente possa agilizar de uma vez por todas, através de projetos de parlamentares, bem como também das frentes e fórum que já foram constituídos nessa Câmara Federal. A atenção para a primeira infância resultou da pressão da sociedade civil e pesquisadores da área e do envolvimento, sobretudo, do judiciário, originando o Marco Legal da Primeira Infância. Para a oficial da Primeira Infância do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Maíra Souza, o Marco Legal da Primeira Infância representou um avanço na defesa dos direitos das crianças, mas é preciso aperfeiçoar sua atuação. Com certeza representou um grande avanço, mas a gente percebe também que ainda faltam, né, mecanismos para sua implementação. Segundo dados do estudo Impactos da Desigualdade na Primeira Infância, do Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância, o Brasil tem 23 milhões de crianças entre 0 e 6 anos de idade vivendo na pobreza. Na educação, apenas 26% das crianças mais pobres de 0 a 3 anos de idade estão na creche. Considerando os pré-escolares, aproximadamente 450 mil crianças podem não estar formalmente nas instituições de ensino. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Direitos Humanos. Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, lamenta a violência contra crianças e adolescentes no Brasil e afirma que é necessário debater o assunto para sim buscar soluções concretas. Ela cita dados do painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos que mostram números alarmantes. Rogéria Santos informa que, segundo os dados, somente no primeiro semestre de 2022 houve mais de 51 mil casos de registros de violência contra crianças e adolescentes e quase 300 mil denúncias de violações de direitos. Juliana Cardoso, do PT, destaca que foi autora da lei que trata da Política Municipal de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua durante o seu mandato como vereadora em São Paulo. Ela explica que a norma tem como objetivo fornecer uma abordagem específica em relação aos adolescentes, com foco na assistência social, saúde e direitos humanos. Juliana Cardoso ressalta que uma legislação específica ajuda a concretizar a política estabelecida na Constituição e agradece ao movimento social pelo apoio na construção da lei. A vez do plenarinho, o espaço da criança cidadã. A Constituição Federal de 1988 completa 35 anos em outubro e a gente quer convidar a criançada para essa festa. Vem participar do concurso de desenhos Constituição, Democracia e Infância. Pense na pergunta: o que a Constituição Cidadã representa na vida de crianças e adolescentes? Agora capriche na criatividade e responda pra gente em forma de desenho ou pintura. São duas categorias, para estudantes do primeiro ciclo e do segundo ciclo do ensino fundamental. Os cinco primeiros terão seus trabalhos exibidos na exposição 35 anos da Constituição Cidadã. E os dois primeiros lugares de cada categoria virão a Brasília com tudo pago. O prazo para envio de desenhos é até o dia 11 de agosto. Acesse plenarinho.leg.br e saiba mais. Uma produção da equipe do Plenarinho. Segurança Pública. Ricardo Maia, do MDB da Bahia, pede que o parlamento discuta soluções para a violência que afeta as escolas em todo o país. O deputado afirma que filmes, vídeos e as redes sociais estão adoecendo a mente dos jovens. Ricardo Maia pede mais transparência ao governo federal na prestação de contas dos recursos destinados ao enfrentamento da violência nas escolas. Ele afirma que de nada adianta a gestão Lula informar que investiu 150 milhões de reais, se não disser onde esse recurso foi colocado. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, ressalta os recentes casos de violência ocorridos em escolas. Segundo o deputado, a cultura do ódio que se espalha pelo país é uma das grandes responsáveis pela situação. Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, afirma que os ataques nas escolas não estão relacionados à flexibilização do acesso a armas. Segundo o deputado, os atentados ocorreram em diferentes momentos e lugares, todos sem relação com a política armamentista. Política. João Daniel, do PT de Sergipe, fez uma avaliação positiva do governo Lula, afirmando que nesse início de nova gestão, o Brasil voltou a ter esperança. Ele também sugere que a sociedade debata o histórico terrorista de ataques a escolas do país para encontrar soluções para o problema. Na opinião de João Daniel, os atos terroristas e o clima de medo e tensão estão relacionados a setores conservadores e fascistas, que teriam crescido na sociedade após o impeachment que tirou do poder a ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo Gustavo Gayer, do PL de Goiás, a violência nas escolas é resultado de anos de uma política educacional esquerdista. O deputado argumenta que a ideologia da esquerda ataca os pilares da sociedade, como a família e a religião, sexualiza as crianças e ensina que a autoridade deve ser odiada. Gustavo Gayer critica a postura de alguns parlamentares que utilizam a questão da violência escolar como uma ferramenta política. O parlamentar sugere a adoção de medidas práticas para solucionar o problema, como a presença de guardas nas escolas. Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, afirma que a esquerda não se importa com a proteção real das pessoas, mas sim com a chegada ao poder. Eduardo Bolsonaro também cita acusações de que o presidente da Nicarágua persegue revolucionários sandinistas que lutaram contra a ditadura Somoza em 1979. Caroline Gittoni, do PL de Santa Catarina, destaca alguns problemas do Brasil, como o aumento insuficiente do salário mínimo, a alta dos preços dos combustíveis e a diminuição na criação de novas empresas. Segundo a parlamentar, a política econômica adotada pelo governo tem prejudicado os mais pobres. Além disso, Caroline Gittoni menciona problemas na área da segurança pública, citando a revogação dos decretos relativos ao porte de armas de fogo. Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, afirma que é preciso focar o debate político em questões que realmente importam para o cidadão brasileiro. Ricardo Aires destaca a necessidade de tratar de temas relevantes como a melhoria do Bolsa Família, da educação brasileira ou a resolução de problemas como as enchentes e a carga tributária do país. Valmir Assunção, do PT da Bahia, destaca o Encontro Nacional de Parlamentares Negras e Negros, que teve como objetivo aprofundar o debate sobre a criação de um plano de comunicação entre os parlamentares negros para enfrentar o racismo e construir políticas públicas de combate à desigualdade social. Valmir Assunção também destaca a mobilização do MST em homenagem aos trabalhadores rurais sem terra, assassinados há 27 anos em Eldorado dos Carajás. Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, destaca a importância de projeto de lei que vai assegurar um repasse extra de verbas para estados, Distrito Federal, municípios, entidades filantrópicas e hospitais privados que atendam, no mínimo, 60% do SUS. Mauro Benevides Filho também pede agilidade na votação de projeto que assegura o pagamento do piso da enfermagem. O deputado destaca que a medida é fruto de uma emenda constitucional de sua autoria que assegura uma fonte de recursos para que o Ministério da Fazenda não atrase os pagamentos. Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia. Comissões. A CCJ aprovou a divulgação de informações sobre obra pública em aplicativos de celular. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga o poder público a criar um código com as coordenadas geográficas de obras públicas para que possam ser monitoradas por meio de telefones celulares. Dessa maneira, qualquer cidadão poderá monitorar o andamento da obra em aplicativos como o Waze e o Mapa do Google, por exemplo. A obrigação vale para a União, os estados e municípios com população superior a 300 mil habitantes. Conforme explica o autor da proposta, deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, a ideia é que as obras públicas sejam visualizadas no celular, da mesma forma que ocorre com hospitais, hotéis ou agências bancárias. Ao localizar a obra, o cidadão poderá ter acesso a informações como o valor liberado, quem é o ente público responsável e como o trabalho está sendo executado. O projeto prevê também que sejam divulgados canais de contato com os responsáveis, para que o interessado denuncie possíveis irregularidades ou falha na execução das atividades. Na opinião do deputado Cobalchini, do MDB catarinense, o projeto representa grande avanço na transparência no que se refere à aplicação das verbas públicas. Grande avanço no sentido da transparência com o gasto do dinheiro público e, eventualmente, até para fazer alguma denúncia. A obra está paralisada, não? O cidadão é de qualquer lugar, né, desse país ou até do mundo, tendo interesse no Brasil, sendo um brasileiro que mora fora do Brasil, poderá acompanhar como até esse momento nós não tivemos essa condição de fazer um acompanhamento em tempo real, né, de cada uma das obras. O texto original previa a menção ao nome do parlamentar autor da emenda associada à obra ou ao investimento público. Essa determinação, no entanto, foi suprimida da proposta para evitar a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Em regime de prioridade, o texto ainda será votado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Maria Neves, Marcelo Larcher. Desenvolvimento Regional. Pastor Sargento Isidório, do Avante, destaca o programa Bahia Sem Fome, criado em parceria com a gestão federal, com o objetivo de promover a segurança alimentar e nutricional das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Pastor Sargento Isidoro também destaca a inauguração de escolas, hospitais e outros equipamentos públicos, além de obras de infraestrutura, ações sociais e certificações de programas educacionais pelo governo baiano. Otone de Paula, do MDB, acusa o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de endividar o município para tentar resolver problemas como a questão do BRT, um sistema de transporte coletivo. Segundo o deputado, esse método representa a falta de capacidade de gestão do prefeito. Otone de Paula questiona ainda o motivo pelo qual a Prefeitura do Rio continua fazendo empréstimos, já que possui 4 bilhões de reais em caixa com a concessão dos serviços de saneamento básico. Joaquim Passarinho, do PL, cobra do Ministério dos Transportes a manutenção das BRs 155 e 158 no Pará. O deputado enfatiza que as estradas estão intransitáveis e lembra que essas rodovias são fundamentais para o escoamento da produção agrícola e para o tráfego de viaturas e ambulâncias. Além disso, Joaquim Passarinho menciona a paralisação das obras na BR-422, que liga as cidades de Novo Repartimento e Tucuruí, considerado um trecho vital para a região. Economia. O texto da reforma tributária aprovada pelos deputados permite a alguns estados criar uma contribuição temporária, principalmente sobre mineração. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes. A reforma tributária aprovada na Câmara permite a alguns estados criar uma contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados, como minério de ferro, para investimento em obras de infraestrutura e habitação. Ela valeria até 2043. O texto indica que essa contribuição viria em substituição a contribuições voluntárias a fundos estaduais utilizadas em acordos para manutenção de benefícios tributários. Mas nem todos os estados estão nessa situação. Durante a tramitação da reforma, deputados de estados produtores de minérios pediram ao relator, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, que fosse instituída alguma tributação sobre essa riqueza, que é exportada e só beneficiaria as empresas exploradoras. A partir de 1996, esses estados perderam a taxação de ICMS sobre essas exportações. O relator se mostrava contrário à taxação de exportações, mas entrou em acordo para as mudanças finais. O coordenador do GT, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, em seminário com fiscais tributários agora em julho, disse que a reforma tributária poderá ter o efeito de manter a riqueza mineral no país. Se tivesse um sistema de creditamento dos insumos e desoneração total dos investimentos, talvez o Brasil não teria acelerado a sua desindustrialização. O que levou, na verdade, foi muita siderúrgica virar exportadora de minério. Para quê? Ser tributado internamente, vender com resíduo tributário, não ser competitivo do ponto de vista internacional, sendo que era melhor ser uma empresa meramente exportador, no máximo de um produto semi-elaborado. Também os municípios ampliaram a atual contribuição para a iluminação pública. Hoje ela vale apenas para o custeio do serviço. Com a reforma, os recursos podem ser gastos também com melhorias e expansão. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Presidência. Em evento com empresários em São Paulo, o presidente da Câmara enfatizou a importância da reforma tributária para a economia brasileira. Para Arthur Lira, a regulamentação de pontos do texto deve ocorrer apenas em 2024. Os detalhes com Ana Raquel Macedo. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a reforma tributária é um divisor de águas para a economia brasileira. Ele participou nesta segunda-feira de evento em São Paulo, realizado pela LIDE, organização que debate temas relacionados ao mundo dos negócios. Segundo Lira, a reforma, aprovada pelos deputados em julho, vai trazer segurança jurídica para os investidores, além de desburocratizar o dia a dia das empresas. Quando você olha para o mundo, tem três portos de investimento: Índia, México e Brasil. O salto da reforma tributária vai ser visto como uma sinalização muito positiva de que esse país vai ter um caminho e terá um caminho de previsibilidade e de tranquilidade para quem quiser investir aqui. O presidente da Câmara afirmou que a análise dos projetos de lei que vão regulamentar a reforma tributária deve ocorrer no primeiro semestre de 2024. Segundo ele, é importante que o Congresso Nacional conclua a votação da proposta antes de novos debates tributários. A reforma precisa ser analisada agora pelo Senado. Arthur Lira defendeu também a aprovação de outra reforma, a administrativa. Ele pediu apoio dos empresários para a votação da matéria na Câmara. Quem gera emprego, quem paga impostos, quem mantém a máquina, tem que estar atento ao custo dela. E quanto menor o custo dela, mais dinheiro para outras áreas, mais competitividade, né, para que todos os setores possam se desenvolver. O presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a dizer que o texto da reforma administrativa não afeta os atuais servidores públicos, somente os que entrarem após a transformação do texto em emenda constitucional. Lira defendeu ainda a análise pela Câmara dos Deputados de outros temas, como a desoneração da folha de pagamentos. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União analisou na semana passada representação do Congresso Nacional para avaliar os efeitos da chamada PEC dos Precatórios. A auditoria avaliou os reais impactos e riscos orçamentários, financeiros e fiscais da proposta de emenda à Constituição. A fiscalização do TCU confirmou que as mudanças na forma de pagamento de precatórios previstas na PEC poderiam resultar no aumento da dívida pública. Isso porque o texto propõe limites no orçamento anual por 5 anos seguidos, de 2022 a 2026, o que geraria acúmulo progressivo dos valores a pagar. A PEC dos precatórios foi apresentada em 2021 pelo então presidente da República Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Cacoalcred Empréstimos informa a hora certa. 9:02. Você está precisando de dinheiro? Cacoalcred Soluções de Crédito. A Cacoalcred faz empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS e cartão benefício do INSS. Crédito para servidores públicos estaduais, federais e militares, autônomos e assalariados. E aqui você pode liberar antecipação do saque aniversário FGTS. Cacoalcred, Avenida Porto Velho 2247, no centro, ao lado da Nova Lá. Fone 3441-8984. WhatsApp 99244-2505. 3441-0404 é o nosso WhatsApp. Fale com a gente. 3441-0404, o WhatsApp da rádio que é sucesso. Sucesso. Suprema Mix. Gucci Bela. Gucci Bela é emoção. Moda ao seu dispor, moda ao seu dispor. Já inverno ou verão, inverno ou verão. Você na moda, você é muito bela. Então venha, vamos nessa, vem agora. Você quer ficar na moda? Então vem pra Gucci Bela. Gucci Bela. A sua noite ainda melhora aqui na Suprema Mix. Suprema Mix. Começa agora Suprema em Louvor. O melhor da música gospel, participação e interação com o ouvinte. Suprema em Louvor. A sua noite cheia de bênçãos e louvor. Suprema, Suprema em Louvor. Em louvor. Suprema Mix em sintonia com você. Alô Cacoal, alô Rondônia, alô Brasil. Sou o Abelar Elias e estou chegando aqui na nossa Suprema Mix, na nossa 99.3 Suprema Mix. A rádio da nossa gente tá na Suprema, tá legal. Vamos juntos a partir de agora até às 23 horas ouvindo o melhor da música aqui no nosso Suprema em Louvor. 3441-0404 é o nosso WhatsApp para você mandar o seu pedido e oferecer aquela música especial que você está aí, né? A fim que alguém ouça coisa boa, manda para cá seu pedido e ofereça então aí para os seus aí, beleza? Vamos juntos então aqui, começando mais uma semana musical. É um prazer, galera, é um prazer enorme, é um prazer imenso estar de volta com você aqui nos microfones da Suprema Mix para levar para você este programa que eu adoro apresentá-lo. É o nosso Suprema em Louvor. Que bom por mais uma oportunidade de estar aqui com você, né? Mesmo à distância, é um prazer estar com você em mais uma segunda-feira. Segunda-feira, 24 de julho de 2023. Passamos aí, né? Da metade do ano de 2023. Eu não posso ir. Maravilha! Galera, e a sua correria? Como foi hoje, hein? Trabalhou bastante? Trabalhou contente? Trabalhou feliz da vida? Ou você, com toda... com todo o respeito às Marias, né? Ou você é aquela pessoa de Maria, vai com todas, né? Hoje é segunda, pior dia da semana, não sei o quê. Meus amigos, como você acordou hoje? Como foi o seu despertar aí pra mais um começo de semana, pra mais um dia de trabalho? Você levantou com todo gás? Ah, levantou, né? Claro, né? Se é do seu trabalho que você tira o sustento da sua família, por que você foi trabalhar de cara feia, com corpo dolorido, cheio de canseira? Pra que isso, né? Vá trabalhar contente, vá trabalhar feliz, meu amigo. Agradeça a Deus por esta oportunidade, tá bom? Quantos queriam estar aí no seu lugar, ocupando o teu cargo aí na sua empresa, hein? Não importa qual seja a sua profissão, não importa qual seja seu cargo aí na empresa, pode ter certeza, ó, que estão cheio de olho gordo aí, querendo ocupar o seu lugar aí, beleza? Então fica esperto, meu amigo. A minha amiga também, tá? Tem gente querendo a sua vaga. É isso aí, galera. Vou começar o nosso programa de hoje um pouco diferente. Vou trazer umas músicas de viola aqui no primeiro bloco do programa. Aguardando a sua participação, ok? 3441-0404. Se por acaso eu tocar alguma música aqui que você não goste, fica bravo, não. Absorva aí aquela que você gosta, aquela que foi pra você, ó. E é vida que segue, vamos juntos! Quem sou eu pra agradar todo mundo, né? Você consegue agradar todo mundo? Claro que não, né? Faz ideia quem é esse Jesus. Essa madeira que está preparada, dá uma desfiada em filetes maciço. Faz uma viola. Jesus for nela crucificado, mudar meu decreto de um condenado, eu serei liberto no seu sangue quente. Mas se fosse a viola, eu estaria chorando, não estaria cantando meus versos rimando. Agora, mas se fosse a viola, ao invés da de cruz, eu não teria Jesus, nem os versos que compus, choraria agora. Mas se fosse a viola, eu estaria chorando. Agora, mas se fosse a viola, ao invés da de cruz, eu não teria Jesus, nem os versos que compus, choraria agora. Eu não teria Jesus, nem os versos que compus, choraria agora. louvor que toca o seu coração toca aqui. Suprema em Louvor. Suprema em Louvor. Suprema Mix. Viola, Deus me deu inspiração para contar minha história através dessa canção. Tava perdido no mundo, Deus me deu a sua mão, transformou a minha vida e mudou meu coração. Neste mundo por não conhecer a Deus, por não ter a sua luz sobre os caminhos meus. Hoje tenho alma pura, vida nova ele me deu. Já não vivo mais pro mundo, o velho homem morreu. Acordes da viola, Jesus Cristo dou graça. No compasso do pagode, meus dedos não embaraçam. Não temo nenhum perigo, o futuro é Deus quem traça. Na Bíblia Sagrada diz, a tua graça me basta. Quero aqui encerrar agradecendo aos irmãos. Quando estiverem orando, não esqueçam de mim, não. Também não esquecerei de vocês, ó meus irmãos. Trago vocês guardadinhos dentro do meu coração. No repique da viola, raízes de fé, cantaram pra você aqui no nosso Supremo em Louvor. Chegando mais uma de viola pra você. Eu e a viola, Éder e Zael. Agora são 19:15, 19:15. Já começo aqui atendendo a sua participação. Boa noite. É a Suprema Mix com você na sua segunda-feira. Viola, minha viola, junto com você me lembro do sertão, daquela igrejinha humilde que nós entoava as mais lindas canções. Ali muitos anos passei, minha viola toquei com muita unção. Jesus sempre estava presente, alegrando os crentes ali do sertão. Jesus sempre estava presente, alegrando os crentes ali do sertão. Minha viola hoje é desprezada por uma grande parte dos nossos irmãos, não conhecendo o princípio da igreja, por serem desta nova geração. Pois eu te digo agora, o som da viola mexe o coração. Pois muitos já ficaram crentes, ouvindo a viola na congregação. Pois muitos já ficaram crentes ouvindo a viola na congregação. Saudade bateu no meu peito e trouxe perfeito esta recordação. Agora parece que vejo eu ali reunido junto com os irmãos, todos juntos de joelhos dobrados, pra Deus nós fazíamos fervente oração. Com Santo Espírito Jesus batizava e muitos aceitavam Cristo no coração. Com Santo Espírito Jesus batizava e muitos aceitavam Cristo no coração. Ouvindo a minha viola. Maravilha, maravilha, para começar nossa noite de segunda-feira, tivemos aí um bloco com música só de viola pra você. Pô, aqui toca o que você gosta de ouvir. Aqui toca o que você gosta de ouvir. Quero mandar boa noite aqui pra o Samuel Bonfá. Ô Samuel, boa noite pra você, patrão. Ótima semana. Obrigado por estarem ouvindo nosso programa, beleza? Quero mandar boa noite aqui também pro José Carlos Pereira. Alô, Zé Carlos Pereira. Boa noite, patrão. Ele diz, boa noite, Abelá. Estou te assistindo. Valeu, patrão. Ótima semana pra você e pra sua galerinha aí, antenados aqui na mais ouvida na Suprema Mix, beleza? São 21 horas e 19 minutos. 21 e 19. A nossa sequência musical será a seguinte. Pra ele, Daniel e Samuel, Confia em Deus, Ninfa e Cálita, e Preciosidade com a Damares. Nós vamos a um bloco comercial rapidinho, Pai e Bola, e já já eu volto atendendo você aí, que vocês, né, que estão pedindo essas músicas aí, beleza? Daqui a pouquinho estarei de volta atendendo você. Sintonia com você. O Boticário informa a hora certa. Hora certa pra você, 21 horas e 20 minutos. Carinho embrulhado pra presente, no Boticário é certo, sempre tem. Afeto num pacote diferente, pra agradar a quem você quer bem. Caixinhas de emoção e de amizade, vontade de abraçar, pacotes de pura felicidade. Pensou presente, Boticário é o lugar. Boticário. Ganhar prêmios incríveis nunca foi tão fácil. Com a promoção Cooperou Ganhou do Sicoob Fronteiras, a cooperação e a sorte estão ao seu lado. Abra sua conta, integralize o valor mínimo e receba uma raspadinha premiada exclusiva. Isso mesmo, todas as raspadinhas são premiadas. Imagine ter em suas mãos um copo térmico, um boné estiloso, um kit churrasco dos sonhos e muitos outros prêmios incríveis. Ou até ganhar um vale poupança no valor de R$1.000. Não perca tempo, visite uma de nossas agências e descubra qual prêmio você irá levar para sua casa. Sicoob Fronteiras, onde cooperar é ganhar. CDL Cacoal, informa a hora certa. Hora certa pra você, 21 horas e 21 minutos. Quem é louco por ofertas e quem quer vender muito, vai para a 17ª Cacoal Liquida da CDL. Cacoal e região vão parar para a mais tradicional feira do comércio. São milhares de produtos de alta qualidade em liquidação e promoção. Será nos dias 9 e 10 de setembro, sábado e domingo, no Salão de Eventos da Igreja Católica Matriz. 17ª Cacoal Liquida. Uma realização da CDL Cacoal. Em sintonia com você. Suprema Mix. Suprema Mix. Suprema Mix em sintonia com você. Tá na Suprema? Tá legal, a rádio da nossa gente. A rádio da nossa gente, né, gente? Eu começo por aqui atendendo você, você que mandou seu recadinho, aí pedindo. Daniel e Samuel diz assim: boa noite, me chamo Lucimar, estamos todos na escuta, quero ouvir aí qualquer louvor de Daniel e Samuel. Ô Lucimar, eu vou mandar pra você aqui, pra ele, beleza? Ao vivo aqui, uma música gravada ao vivo com Daniel e Samuel, beleza? Essa Lucimar aqui, o perfil dessa bebê, ou é deste bebê, hein? Está parecendo meus parentes? Seria minha prima aí do Vilagem do Sol, Lucimar? Boa noite pra você. Se for a minha prima, boa noite pra você e pra família. E se não for a minha prima, boa noite pra você e a sua família também, beleza? Obrigado pelo carinho da audiência. É que eu tenho uma prima que tem esse nome aí, né? Lucimar. Boa noite, Abelar Elias, na paz do Senhor. Já estamos na escuta, já estou na escuta deste programa que eu gosto muito de ouvir. Deus abençoe você e sua família. Peço louvor, preciosidade com a Damares. Ofereço aos dois filhos e também para minha família nordestina. Para você, Abelar Elias e família. Obrigado, Ana Els. Obrigado, que Deus abençoe. Fico feliz aqui com a sua participação, ok? Ótima semana para você também. É, temos aqui, vamos clicar aqui para abrir aqui mais uma participação. A paz do Senhor Jesus. Gostaria de pedir o hino com Ninfa e Cálita. Confia em Deus. Já está no jeito aqui. Ofereço para o esposo Carlos. Alô, Carlos. Carlos, meu amigo, né? Boa noite para você, patrão. Também está oferecendo aqui para os filhos. Oferece ainda para aí o seu irmão Cláudio Miro. Cláudio Miro também é meu amigo, né, o Miro? Miro da Casa VIP. E também aqui a Dagmar oferece pra cunhada Tiele, oferece pra Silene Chad e a todos da Rádio Suprema Mix. Valeu, Lucimar. Um abração pra você, aí pro seu esposo Carlos, pro seu irmão Miro, pra sua cunhada Tiele, também pra Silene Chad, enfim, pra todos, né, o Dagmar? Boa noite. Um abraço pra Valentina também, né, Dagmar? Cadê a Somalia Valentina? Boa noite pra vocês aí, obrigado pelo carinho da audiência. Agora são 21 horas e 24 minutos. Daniel e Samuel na Suprema Mix pra você, pra ele. Sim, sim, sim, sim, sim. Vai em cima, vai! Um, dois! Eu quero a Ele exaltar de todo o meu coração. Eu quero sempre andar seguro em suas mãos. Mais forte, vai! Eu quero a Ele exaltar de todo o meu coração. Eu quero sempre andar. Doce calma, Ele me deu doce calma e grande salvação. Levanta a mãozinha, vai! Pra Ele, pra Ele, pra Ele, eu canto de alegria. Pra Ele, pra Ele, pra Ele, pra Ele, eu canto de alegria. Eu quero a Ele exaltar de todo o meu coração. Eu quero sempre andar seguro em suas mãos. Cadê as mãozinhas lá em cima? Quero ver! Ué! Cristo exaltarei, por ele me amar. Com alegria na alma e paz no meu coração, ele me deu doce calma e grande salvação. Eu quero a ele exaltar de todo o meu coração. Eu quero sempre andar seguro em suas mãos. Você vai. Eu quero a ele exaltar de todo o meu coração. Eu quero sempre andar cima, quero ver, vai! Pra ele, pra ele, pra ele, eu canto de alegria. Pra ele, pra ele, pra ele, eu canto de alegria. Oh, oh, oh. Abençoe a sua vida. Que Deus continue protegendo a sua família. Que Deus abençoe os seus passos. E que toda honra e toda glória seja dada a ele. Oh, glória. Deus abençoe a tua casa. Que a bênção de Deus esteja sobre todos vocês, gente. Fica com Deus. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe, gente. Suprema Mix. Agora são 21:30. Preciosidade. Damaris canta pra você. Boa noite. Muitos olham pra você e não conseguem ver o teu valor. Te criticam, te desprezam por não conhecerem seu interior. Mas não sabem a história linda que Deus escreveu para a sua vida. Simplesmente uma pedra preciosa no meio do barro, porém escondida.